Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antunes, o Jovem Nerd. Pra ganhar na loteria, tem que jogar. Aqui é o Tucano e, aparentemente, ganhar na loteria é mais fácil do que não perder todo o dinheiro depois. Salve, salve, rapaziada do Nerdcast. Aqui é Lerson Mattenhauer e eu moraria num castelo de cartas. De Magic. De Magic, pois, aqui é a portuguesa e eu seria linda. Se eu ganhar na loteria, serei linda. Aqui é a Azaghal e eu ganhei na loteria do amor. Eu ia falar que ele tava perdendo uma oportunidade de chegar e falar assim, mas você já é linda. Mas saiu bem, se saiu bem. Muito bem, nerds! Estamos aqui depois de muitos pedidos para atualizar o nosso papo se ganhássemos na loteria. Mas vê que o senhor K ganhou, porque não tá aqui. É verdade. Desapareceu. E veio... Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez de canelada do Nerdcast. Se anima, Azaghal, porque está chegando dia 3 de outubro. E o que é que acontece dia 3 de outubro, Azaghal? Estreia Coringa! Eita! Caraca, que eu quero ver esse filme, rapaz! Chegou! Lembra quando a gente falou que a gente queria se congelar? Nossa senhora! É agora! É agora! Ó, falta o quê? Falta uma semana! Falta uma semana, isso aí! Meu... Nossa! Já tá vendo o ingresso? Já está em pré-venda, ingressos disponíveis, você já pode comprar agora, tem link aqui no... Cara, eu quero muito, assim, eu tenho que ficar vivo até ver esse filme. Todos nós temos. Exatamente. Porque tem filme que vai passar no final do ano que se eu morrer antes, tudo bem. Mas esse não. Esse não. Eu quero estar vivo. Ó, o filme já ganhou o Leão de Ouro de melhor filme do Festival de Veneza. Ó. Mega aplaudido, cara. Joaquin Phoenix está... Aplaudido quantos minutos? Não sei. Essa loucura desse festival. Minutos, eu não consigo entender. Calma, galera, fica tanto tempo... Assim, eu não sei. Eu gosto dos filmes, eu nunca fiquei tanto tempo aplaudindo. Tanto tempo aplaudindo, mas é porque os caras estão lá, né? Os caras estão lá. Aí eu acho que faz a diferença. Exatamente. O cara tá no lugar. Porque eu aplaudo o filme sem o cara tá lá. Lembrando, filme standalone. No filme único, não tá usando nenhum outro filme da DC como base. Tem esse é o Coringa. É o filme do Coringa, do Joker, do Palhaço. Do Joker, do Palhaço. Joaquin Phoenix. Só no trailer, o cara já conquistou nossos corações, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, gente, dia 3 de outubro é um filme que tem que ver no cinema. No cinema, você não vai deixar pra ver depois. Não, que depois? Que todo mundo... Que depois, é, cara? Pra ver no cinema. Depois é spoiler. Exatamente. Então, compre. Tem link aí no post pra você já garantir a sua felicidade o fim de semana. Pra... Nossa, você só vai. Todo mundo. Só vai. Vai. Mas só vai. Já mais uma vez, você sabe o que você vai ver? Bota um sorriso nessa cara. Coringa estreia dia 3 de outubro, rapaz, em todo o Brasil. Faz uma cara feliz. E essa aqui também queremos falar da HostGator, que está sempre aqui conosco. Oh. Cara, a HostGator tem tudo que você precisa para ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites e suporte 24/7. Rapaz. Ou seja, qualquer momento você precisar de suporte, eles vão te atender, cara. E olha só, ainda tem a novidade. Nova hospedagem de sites HostGator, 2 vezes mais poder de processamento, memória DDR4, armazenamento em SSD, cara. Toda a estrutura para o seu site aguentar a barra, cara. A hospedagem Turbo é a solução ideal para pequenas e médias empresas que querem gerenciar vários sites com alto volume de visitas em uma única plataforma. Gente, esse já é o terceiro lançamento de produto da HostGator apenas nesse ano, cara. Esses produtos que são hospedagem Turbo, nova VPS e dedicado coloca a HostGator a um novo patamar em hospedagem de sites com recursos ideais para garantir alto desempenho pro seu site. Cara, HostGator pode oferecer toda essa estrutura com ofertas exclusivas para os ouvintes do Nerdcast. 50% de desconto, domínio e SSL grátis na hospedagem Turbo e em diversos outros produtos. É só você acessar hostgator.com.br/desconto para você conhecer a melhor opção em hospedagem compartilhada da HostGator, certo? Lembrando que são as últimas semanas do processo seletivo VencerGator. Olha aí, VencerGator? VencerGator, exatamente. São diversas vagas para Florianópolis. Olha aí, seus Floripa, seus Gator de Floripa. Você que quer fazer uma carreira em Florianópolis, pegar aquela praia no fim de semana, o processo seletivo está, últimas semanas, está rolando em recrutamento.hostgator.com.br sem o www, ponto direto recrutamento, para você conhecer todas as vagas para você hospedar a sua carreira em Floripa. Olha aí, seus Gator. E hoje é o dia de Nerdcast Empreendedor. Sim. Olha só. Seguinte, do que a gente falou essa semana? Essa semana, Nerdcast Empreendedor trazido por meusucesso.com há 5 anos, Azaghal. Não é brincadeira, olha, não, isso, cara. Isso é case de sucesso. Meusucesso.com, que você sabe, é uma plataforma que gera conteúdo sobre empreendedores brasileiros de sucesso. Cara, explicando toda a história de cada um desses caras. E tem vários reality shows sobre empreendedorismo. Tem muita cultura de empreendedorismo com gente de verdade, empreendedores de verdade. Você tem 7 dias grátis de acesso fazendo seu cadastro. Isso pra mim é a parada. Porque você... 7 dias. Você vê 7 qualquer dias. Conteúdo. 7. Todos os conteúdos. 7 dias pra plataforma. 7 dias. Irrestrito. Irrestrito. Você entrou, 7 dias. Vou lá, vou olhar o Megal, vou ver o que que tem, vou ver um pouco disso hoje, um pouco disso amanhã, blá, blá, blá, blá, blá. Gostei, vou ficar, não gostei, vou sair. 7 dias pra testar. Pra testar, pra você não precisa se comprometer, assim, comprometer a grana. Você compra coisas mais caras que você não pode fazer isso. É verdade. Se você comprar um veículo automotor de 4 rodas, você não pode e você não gostar, entendeu? Eu já tô falando. Exatamente. E hoje o papo do Nerdcast Empreendedor tá muito maneiro porque nós falamos sobre investidores. Nós, o Flávio Augusto e o Marco Gomes, que já tiveram experiências diferentes de investidores entrarem como sócios em suas empresas, ou seja, suas empresas receberem rounds de investimento. Vamos falar sobre qual é o momento ideal para você conseguir um investidor. Quais são as formas de um investidor avaliar o quanto vale a sua empresa, cara? É muito maneiro. A gente tá falando sobre tudo isso. Sobre como se posicionar para um investidor. Como fazer a sua empresa ser desejada por um investidor. Se você precisa mesmo de um investidor no momento em que você está. Cara, é um papo muito maneiro de duas visões diferentes. O Flávio, que tem a visão macro de negócios grandes estabelecidos. O Marco Gomes, que tem a visão de startupeiro, que foi a história dele... com a startup dele, a Bobox, de uma história de 10 anos atrás, como que ele foi, ele vai contar a história de como que ele foi recebendo os investidores, como é que ele o primeiro investidor chegou a ele sem ele nem saber que ele poderia receber investidor. Pagou um japonês, passou a mão na bunda. Cara, é uma história muito maneira, já está na sua timeline, baixa aí o Nerdcast Empreendedor dessa sexta, que tá muito maneiro, e não se esqueça de entrar no meusucesso.com e experimentar 7 dias grátis. Grátis, 7 dias grátis. Ó, no segundo episódio do estudo de caso da Renata Vick, que a gente falou no último Nerdcast Empreendedor, que ela é a vice-presidente da Copenhagen, da Brasil Cacau, então o estudo de caso dela já está rolando e você já vai poder ver com os seus 7 dias grátis. Grátis. Entra lá, meu sucesso.com! 7 dias grátis. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 20 minutos e 20 milhões não dá. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Felipe Domingos Silva, o Gustavo Carlos, Alan Itamires Yajima, Eric Bruno, Miguel Algorta, Abi Imai, Diego Teixeira, Eduardo Galo, José Mário, Vitor Maischaki, Vitor Finotti, Isabela Estevani e Daniele Teles, muito obrigado, nerds! Vocês doam sangue e vocês salvam vidas toda semana, muito obrigado. Mande a sua fotinha doando sangue para nerdcast@jovenerd.com.br e salve mais vidas semana que vem. Quer dizer, não, você que doa essa semana, não doa semana que vem, você sabe que tem que dar um tempo, né? Já sabe. Arte dos fãs, Azaghal. Olha aí, o André mandou os garotos super. Ah, eu vi essa capa de revista, ficou muito boa. Muito bom, cara, mandou muito bem. O Jovem Nerd ficou muito fit. Eu fiquei fit? É, porque o seu herói, ele é um chubby. Não, mas eu, é um mas chubby. Eu queimo as calorias com... Mas é claro você só queima as calorias que você consome, mas você não ficou... Ah, porque eu comecei a ter o poder já que eu tava gordinho, é isso. É. Aí eu não consigo queimar o que eu já tinha, não, só não, você só queima o que entra. Foi você que falou isso. Foi você que falou. Não, tá no programa. Eu dava... Tá no programa. Eu não estabeleci esse limite que eu não posso queimar a que já... Você falou com todas as palavras. Eu vou que não quero que eu comer, eu queimo. Tá bom. Mas tá muito maneiro, cara. André Cristo, muito obrigado. Também tem a Heligoland pelo Samuel Walber. Muito ah, maneiro. Caraca, essa eu vi também no Twitter. Ficou galera foda demais. No avião, indo do Nerdcast RPG, do terceiro episódio do Call of Cthulhu, a galera no avião indo para a Heligoland, caralho. Tá chegando o quarto episódio. Chegando. Estamos trabalhando em coisas bem fodas pro último episódio do Nerdcast RPG do Call of Cthulhu. Muito bom. Também tem um Ozob irado do Gabriel caraca, Pires, esse cara. Eu não tinha visto. Não que tinha foda. Visto? Muito foda, né, cara? Caralho, ele tá com um patch do Fenrir, do nosso amigo John. Aonde? Ali no colete, no peito. É um patch da empresa do cara lá, do Body Hunter. Verdade, cara, que maneiro. Caraca, tá muito maneiro. Muito maneiro esse muito meu bom, sobe. Cara. Valeu, Gabriel Pires. Muito obrigado. E tem muitas outras artes dos fãs que você pode ver aí no post deste Nerdcast. Deu um pedido pra gente. Ou você vê no aplicativo quando toca esse som. Exatamente. O que será que o mal mostrou agora quando tocou esse som? Só quem tem o aplicativo sabe. Pega leve, Maurício. Caio Guimarães, 42 anos, jornalista, crítico de cinema, Indaiatuba, São Paulo. Olá, nerds. Fica até difícil acrescentar algo a este Nerdcast tão longo, completo e maravilhoso que foi o 692 Era Uma Vez um Tarantino que a gente fez. Muito sobre... obrigado. É praticamente um filme Tarantino. Completo, longo, completo e maravilhoso. Talvez tenha faltado dizer que parte da bonita homenagem a Sharon Tate tenha sido incluir cenas reais da atriz. É verdade. Quando a Margot Robbie vai ao cinema pra assistir Arma Secreta contra Matt Helm. Ali, ele não fez como o Leonardo DiCaprio, que foi inserido digitalmente em Fugindo do Inferno. O sorriso de Margot Robbie assistindo Sharon Tate foi o momento mais bonito do filme e talvez o mais tenro da carreira de Tarantino, né? Porque é ela mesma, né? Sim. Que aparece no filme. É a Sharon Tate aparecendo na tela. Muito maneiro. Dentro muito das cenas originais do filme. Muito legal. Não faltando mais nada para falar do filme, minha contribuição vai com um pouquinho de história. Como foi dito no Nerdcast, o impacto dos assassinatos na casa da Tate Polanski foi enorme nos Estados Unidos e transformou Hollywood. Isso porque, como acontecia em várias outras áreas, os anos 60 mudaram profundamente também o cinema americano. Os velhos manda-chuvas dos estúdios estavam se aposentando e esses estúdios começavam a buscar novos talentos nas então recentes faculdades de cinema. Ao mesmo tempo, houve uma renovação completa dos astros. Quase de uma hora para outra, as mulheres não precisavam mais ser tão lindas e os homens não precisavam ser tão machões. Para completar, acontecia um relaxamento do chamado código de produção, a autocensura hollywoodiana que vigorou durante décadas. Um exemplo que você pode dar desse negócio dos protagonistas não tão machões, por exemplo, seria o surgimento de caras como Dustin Hoffman, né? Que sempre foi um cara... Baixote. Hein? Um baixote. Um baixinho, exatamente, com franzino, cara com... narigão, essas coisas e tal, que fez grande sucesso, né? E outros caras que eram mais mirradinhos. Al Pacino. Al Pacino também é. Ele cara... Esse cara veio depois, não veio lá pro 70, né? Não é 60. Esse mas cara esses 70, caras eram exatamente. Os caras que não eram realmente o estereótipo do galã, né? Do galãzão dos westerns e tal, exatamente. Ele continua aqui. Esse novo momento do cinema americano foi chamado, talvez com pouca criatividade, mas com muita precisão, de Nova Hollywood. Outra nova qualidade dessa época era o espírito de comunidade, bem estilo hippie. Quando os crimes aconteceram, esse espírito foi rapidamente substituído por um clima de paranoia na cidade do cinema. Inclusive porque figuras muito conhecidas como o ator Steve McQueen e o produtor musical Quincy Jones estavam entre as pessoas que foram convidadas, mas recusaram o convite de estar na casa da Sharon Tate naquela caraca. Noite de 8 de agosto de 1969. De repente, astros e estrelas começaram a correr atrás de cercas elétricas, alarmes e cães de guarda. É engraçado que ele ilustra esse momento pré-paranoia, quando ele bota a Sharon Tate dando carona pra uma pessoa desconhecida na rua, né? Exato. Isso depois desses crimes passou a ser impossível. Mudou tudo, exatamente. O período depois disso foi o que definiu a nova Hollywood. Além do protagonismo dos diretores, a ascensão dos anti-heróis. Personagens como Popeye Doyle, policial de Operação França, que mata o bandido pelas costas. Ou Michael Corleone, de Al Pacino, em Poderoso Chefão, que abandona a honra de herói da Segunda Guerra pra chefiar uma família mafiosa. Ou ainda o Travis Bickle, feito por Robert De Niro em Taxi Driver, um justiceiro que agiria certo se não fosse pelas linhas tortíssimas, né? Das circunstâncias, né? Que acontece ali. Taxi Driver é um filme genial, vocês têm que ver. Difícil de ver. É lento. É, mas ele é um filme... Mas eu adoro. Incrível. Mas é um pra todo mundo. Filme de personagem. O cara acha lento, era uma vez em Hollywood, amigo. Taxi Driver, mas é um filme genial. Esses foram os anos 70 no cinema. Não por acaso um período idolatrado por Quentin Tarantino, de onde ele tira a maior parte de suas referências. Também no cinema dele, os heróis, entre aspas, são sujeitos que matam depois de comer um hambúrguer e citar a Bíblia. Que entalham suástica na testa dos inimigos e que torram hippies com lança-chamas. Espero ter ajudado em alguma coisa e fica aí a dica para o Nerdcast sobre a nova Hollywood, o período mais criativo e original do cinema americano. Grande abraço aí, muito bom. Só vale dizer que não torram hippies, mas sim assassinos hippies. Não é só porque os caras eram hippies, né? Eles eram assassinos, exatamente. William Chinelato, 33 anos, arquiteto de sistemas, Jundiaí, São Paulo. Uma profissão que tem uma mudança de expectativa, né? Por quê? Porque você fala arquiteto, você bota na sua cabeça, o cara tá projetando um imóvel, certo? Uma obra, um prédio, uma construção, um interior. Aí ele fala de sistemas. Aí você, tecnologia, entendeu? Ah, tá. Que você, não é quando que você é fala, ruim. Eu sou arquiteto, prazer, eu sou arquiteto de sistemas. Mas você tá querendo dizer que tem um, não é uma virada pro ruim, é só uma mudança de... Não disse isso. De parâmetro. Eu disse que é uma mudança de parâmetro. Você que tá dizendo que é ruim. Não, eu tô querendo salvaguardar o conceito de que não é pra ruim. É, pode ser, eu não sei. A teoria que vou comentar foi a primeira conclusão que me veio à mente assim que o filme terminou. Era uma vez em Hollywood. Mas ao pensar nele como um todo, é um tanto difícil defendê-la. Então você tá trazendo uma teoria que você já não vai conseguir defender, eu já vou pular teu e-mail, cara. Ainda assim, gostaria de compartilhá-la, pois acredito que seja uma interpretação interessante. Vamos lá. Eu encarei o final do filme, botou em negrito aqui, final do filme como um evento onírico. Com várias alegorias para, ao mesmo tempo que me mostra uma versão alternativa ao que ocorreu, trabalha em paralelo com os fatos. Vamos recapitular a cena final para descrever os eventos e ter o contexto. Sério mesmo que o cara vai resumir o filme todo aqui? Quando todo o caos de luta com os hippies termina, hippies assassinos, Cliff está sendo levado para a ambulância, Rick vai até ele agradecendo e dizendo que irá visitá-lo, mas precisa saber para onde ele está sendo levado. Cliff fica grato pela preocupação, mas insiste que Rick não vá visitá-lo, pois ele deve ficar com a esposa, onde está. A ambulância é fechada e desce a rua de entrada da casa. Em várias cenas onde mostram a entrada da casa, é mostrado que há uma subida até a casa do Rick. Eu já saquei com a teoria desse cara, tô achando ela já muito maluca. Vai. Rick fica sozinho, não há mais ninguém lá. Jay Sebring aparece no portão e pergunta o que aconteceu. Rick explica o ocorrido. A voz de Sharon é ouvida no interfone, pois ela está na casa. Ela convida a Rick para subir. Ele aceita e o portão se abre. Rick sobe e conhece as pessoas da casa, incluindo um Sharon. Tá, esse é o final do filme. Beleza, ele descreveu aqui. Agora a interpretação dele, vamos ver. Nem sei se a gente falou isso no Nerdcast, mas quando os portões se abrem e toca uma musiquinha meio de fábula, assim, de musiquinha pianinha, caraca, assim. Não lembro. E é como se fosse um portão de um palácio, um castelo mágico, sabe? De contos de fada, assim. É muito contos de fada esse momento que o portão abre, assim. E tem muita gente que falou também que na hora que os assassinos entram na casa do Rick Dalton, na TV tá passando um programa e ele fala assim, e agora o momento que vocês esperaram, isso aí, eu nem tinha percebido isso, né? Que era uma metalinguagem pra justamente muito o momento bom, que a gente cara, deixou, porque... The moment you've been waiting for. O cara anunciou muito no filme foda, que ia chegar o momento de catarse. Isso foi muito foda, cara. Isso foi muito maneiro mesmo. Bem, mas continuando aqui o e-mail do nosso amigo arquiteto, desse sistema. Agora, a interpretação dele. É claro. Todos morreram, incluindo Cliff e Rick. Cliff vai pro inferno, porque ele desce a ladeira, pois no passado ele matou a esposa. Cliff insiste pro Rick não ir visitá-lo, pois sabe que o inferno é o lugar onde ele pertence. Olha aí. Mas Rick não. Rick vai pro céu. Ele sobe junto com Sharon Tate e os amigos. Ele é uma pessoa boa, no fim das contas. Os portões se abrem para Rick de uma forma que lembra cenas comuns de abertura de Porções do Paraíso. E você mencionou que tem a musiquinha aí, né? O nome da rua onde eles estão é Cielo Drive, céu em espanhol. Olha aí, a rua do céu. Obrigado por ler minha mensagem, parabéns, blá blá blá. Eu acho que é uma interpretação válida. Pode interpretar o que você quiser, exatamente. Não, eu acho que é totalmente válida. E não foi a minha leitura. A minha leitura do filme e a dele não são muito diferentes. Porque no final de contas, o final do filme é um conto de fadas. Exato. Porque todo mundo morreu massacrado terrivelmente. Sim, e a gente então, o fato deles estarem vivos ou deles terem morrido e irem pro céu, simbolicamente falando, é o mesmo final. Essa é a graça de você poder interpretar um filme. Agora, se o Tarantino vem falar assim, não, eles morreram mesmo. Eles morreram, o Cliff foi pro inferno. É. Entendeu? Isso é maneiro. Então, eu acho que é uma boa análise aí. Não deixa de fazer parte. A mulher dele aconteceu o que com ela? A gente não sabe, né? Essa análise fica meio furada. Ela ficou no limbo. Porque ela tava dormindo, né? Ela ficou no limbo. Ela acordou. Ele subiu pro céu, o outro desceu pro inferno, ela ficou no limbo. Coitado. Ela e o cachorro. Coitada da mulher. Azaghal, chegou a última semana de aniversário de 12 anos da Nerd Store, rapaz! Olha! São 12 ofertas motherfuckers da semana. A gente falou do mês inteiro de setembro, que foi o mês de aniversário. Várias promoções. Cada semana tinha 12 ofertas motherfuckers. E essa semana que fecha... Essa semana não, já tá fechando a semana. Então você tem pouco pra aproveitar. Estamos com promoções e frete grátis na Nerd Store. Rapaz. Presta atenção. Livro O Hobbit, edição exclusiva da Nerd Store, ou seja, essa edição não encontra lugar nenhum. Uma parceria da Nerd Store com a HarperCollins. Exatamente. Com frete grátis pra todo o Brasil. Mais uma oportunidade de você levar essa edição maneiríssima com capa de tecido, sobrecapa pra proteger seu livro, cara, que só tem na Nerd Store, cara, vai ser frete grátis pra todo o Brasil, cara. Incrível. Temos também promoção pra camisetas. A Zagal, compre 4 camisetas e ganhe frete grátis pra todo o Brasil, rapaz. Rapazola. Olha só, aproveitando. É quase uma Net Store Prime. Quase. Ó, 4 camisetas frete grátis. E olha só, aproveitando, dentro dessa promoção, dessas 4 camisetas, você pode levar, por exemplo, camiseta Shadowfire, novidade na Nerd Store, exatamente, o mal antigo despertado pela Comissão dos Anões. Nós estamos falando do cara que lê os e-mails. Não. Shadowfire. Não estou falando. E tem... Não, mal antigo. O mal, eu sei. Ah, então mal antigo, agora entendi. Entendeu? Sim, o que você tinha entendido antes? Você tava rindo sem saber? Eu tô muito cansado. Você só reagiu? Aham, eu tô cansado. Eu tô querendo mover pra frente. Camiseta Dark Lords, Azaghal. Os senhores sombrios estão em busca do anel que vai controlar todos os reinos dos homens, elfos e anões. Rapaz, olha só a novidade. Na Nerd Store você pode colocar essas 2 camisetas no carrinho, mais outras 2 pra ganhar frete grátis para todo o Brasil. Mas, ó, lembrando que essas promoções só serão válidas até segunda-feira, 23h59, do dia 30 de setembro de 2019, Azaghal. Acabou setembro, acabou a moleza. Acabou a moleza, exatamente. Então aproveite, porque é o último fim de semana, hein, digo, é o último fim de semana e última segunda-feira do aniversário de 12 anos da Nerd Store, com frete grátis para todo o Brasil, só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! 12 anos, rapaz! Quando foi o primeiro episódio desse? Nossa, 2013! Caraca! Fazem 6 anos? Caraca, gente. Frases clássicas como R$200 mil por mês, acho que consigo viver com tranquilidade. Senhor K. Acho que consigo. É, a gente chegou a algumas conclusões. Uma que 20 milhões não dá pra nada. Melhor ficar do jeito que tá. É melhor, exatamente, é melhor. É tanta dor de cabeça que pra ganhar 20 milhões é melhor ficar do jeito que tá, exatamente. A gente chegou a essas conclusões. Quero saber se mudou o pensamento em alguma dessas conclusões. É tempo pra amadurecer as ideias, né? É, exatamente. Mudamos bastante desde lá. É verdade. Meu Deus, eu tô chocado, gente. Acho que agora nego, sei lá, ia plantar café hoje em dia. Eu ia fazer coisas da terra, né? Eu ia plantar café na Califórnia. Esses multimilionários têm essas paradas. Tipo, o Hugh Jackman tem uma marca de café. Tem fazendas de café na Colômbia. Não, agora tem uma galera com mania de fazer tequila. Ah, é. Agora todo mundo faz tequila. O Walter tequila. White e o... Dos Hombres. Caríssimo. Hombres. $60 uma garrafa. Sério? Deve ser uma tequila de alta qualidade. Ou não, é só a marca. Pode ser também. Tem que tequila de muita qualidade antes deles lançarem tequila, que não custa isso. O George Clooney tem tequila do George Clooney? Tem? Ah, ele tem tequila? Tem. Dois Hombres em Duas Motos. E a propaganda dele andando de moto. É sério? No campo de agave lá. É isso. Você fica milionário, você faz isso. Você vai plantar café, vai fazer tequila. Fica milionário, você vai ficar mais milionário. Aí você bota o seu nome de milionário nas coisas. Exato. É o que o Donald Trump faz, né? A Rihanna tem uma marca de café também. Qual é? Chama Mari Rihanna. Nossa. Mentira, que é verdade, é verdade. Possível. Tá falando sério? Não é possível. Juro por Deus. Mas é café mesmo? Não, café de artista. Ah, é café de Mari Rihanna. Mari Rihanna. Eu acho que ela fez só por causa do nome. Ela falou assim, putz, esse nome é foda. A pessoa seria foda se eu tivesse. Não dá pra não ter. Não. Mas o Keanu Reeves tem uma fábrica de motos. Tem uma fábrica de motos? Ele fabrica motos. Qual é a marca? É super underground. Pouca gente conhece. Eles fazem poucas motos. Ele faz uma moto underground? Ele vende a moto por moedas de ouro, né? Tem uma fábrica de moto, vende uma por ano. Ou ela custa 2 bilhões. Isso não é um negócio, é um hobby, caralho. Mas tem muito hobby que é um negócio. O Pirlo lá, o da Itália, ele tem... Mexe com os bagulho de vinho, ele tem as plantações de uva lá, que ele... Ah, eu não gosto de nenhum vinho. Eu vou comprar 1 bilhão de quilômetros pra ter a minha uva pra fazer o meu vinho. Quem é que faz também na Califórnia? Não é o Scorsese? O Scorsese tem. Vinho do Scorsese. É Coppola, não, Coppola. É Coppola. É no Scorsese. Outro diretor. É outro diretor. Não é Coppola, gente, é Coppola. 40 anos falando não, Coppola, não tá é brincando. Coppola? Não, é Coppola. Ele foi uma vez no Jô Soares e falou. Ele deu um alvivaço assim no Jô Soares? Alvivaço, é. Coppola não, Coppola. Caraca, o Jô Soares que é poliglota. E o Jô Soares perguntou pra ele, é Coppola ou Coppola? Ele, Coppola. Ah, perguntou, olha aí. Aí ele falou Coppola, ele, ah, então beleza, Coppola, vamos continuar. Com a nossa entrevista. Ó, a fábrica de motos do Keanu Reeves se chama Arch Motorcycle. E é high-end que eles falam. Quanto que custa? É... Compra uma aí. High-end é coisa cara. Compra aí uma. Compra aí, só pra ver. Só pra saber, se quebrar uma peça, você tem que entrar na Matrix pra arrumar outra. Tem. Pelo amor de Deus. Esse é o problema dos caras ficarem ricos. Você ficar milionário, você perde a noção das coisas. Eu vou criar a marca de moto que depois o nego vai ficar no meu WhatsApp enchendo o saco se quebrar uma peça. O que ele vai fazer? $85 mil. Nossa, só pra ter uma moto do Keanu Reeves. Ele senta em todas as motos? Ai, nossa, sentadinha. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Qual o preço de uma Harley Davidson? Dependendo, $10 mil. Sério? É, um pouco mais. Tinha que vir com o Keanu Reeves. É, tem 10 mil, 15 mil, mas é por aí. Tomando o Keanu Reeves. Cadê aquele nice guy? Cara, 16 pau você compra uma... Você compra uma 886. Não, tá louco? Lógico que não, só se for usada, né? Um amigo do Preto tava vendendo esses tempos aí, uma. Ah, é roubada, né? Usada, né? Usada. O dia que eu for multimilionário, talvez, e tiver gostos excêntricos, isso pode acabar, mas eu gosto de um pouco de rolo. Quem é multimilionário e tinha, ou ainda tem gostos excêntricos, é o McAfee lá. Puta. O John McAfee é o Lierson milionário. Eu não conheço quem é. Ele foi morar no Caribe e começou uma guerra, né, na praia. Tem um documentário na Netflix dele, chama Gringo. Eu não sei qual que é a brisa pobre desses malucos, mano, que vira rico, quer dizer, ele já era rico, mas vira ricão mesmo, e aí quer virar uns bagulho de ilha, mano. Pra que ilha, mano? Esse era o meu objetivo no programa de 2013. Ter uma ilha? Mas pra que ter uma ilha, mano? Você tem que ter um mapa de jardineiro, você tem que ter uma... não tem Wi-Fi. Wi-Fi na ilha? Como é que você joga? Como é que eu vou jogar Magic sem Não ia ter Wi-Fi. Eu ia criar uma republiqueta, mas eu já desisti. Mas vem cá, aqui, ilha ia ser Madagascar? Não, Madagascar é muito grande, não dá pra comprar. Eu ia comprar uma ilha que coubesse no máximo, sei lá, umas 200 pessoas. O Tucano quer se isolar, a parada do Tucano é isolamento. É. Ilha Porchat, talvez. Como é que ia ser a sociedade? Ia ser, você ia ser o rei ou você ia ser o presidente da sua ilha? Imperador. Imperador russo. Ia ser uma dinastia, então. Exato. Imperador Russo, muito bom. Ia ser o mundo segundo a minha visão de mundo, entendeu? Mas aí, peraí, peraí, quem seria a população da Mas ele da falou ilha, que desistiu isso. Disso já. Eu desisti disso. Por quê? Mas por quê? Mas tinha futuro, cara. Não tinha, cara. Essa parada, Antonov. O Azaghal queria comprar um Antonov. Tá. Não rola. Só tem maluco. Eu queria comprar um Antonov e morar no Antonov. E sempre voando. Espaço aéreo, é. E sempre... Cada dia você ia ter um CEP diferente, né, Azaghal? Eu ia ter meu próprio CEP, amigo. A parada é que eu estudei muito loteria, entendeu? E eu percebi que existe... É assim, a loteria é uma ciência. Pode crer, da hora, vamos lá. Em média, as pessoas que ganham na loteria demoram 5 anos pra gastar tudo. Ah, é? Tem isso? Ah, é? Você estudou isso? Sim. E gastam tudo mesmo? Tem um caso célebre de um baiano, garçom, ele ganhou na loteria, comprou 17 carros, não lavava roupa. Vocês lembram também que eu falei que não ia lavar cueca, mas isso eu tô mantendo, tá? A última vez que eu fui pro Panamá, eu não levei cueca, eu comprei 30 cuecas. Eu não troquei de roupa. É isso aí. Tem um mês, uma tô mantendo ainda, tô mantendo isso. Mas você guardou as cuecas ou você jogou fora? Lógico, cara. Que eu emagrecia, eu tava só com os bagulhos, parecia umas bandeiras, uns bandeirão da Fiel. Aí eu falei, nem vou levar, porque eu vou comprar tudo novo lá. Aí eu comprei tudo novo. Tá, mas você não jogou fora, né? Você não... As velhas? Não usou uma vez. Não, as novas, porra. Não, você chegou no Panamá, comprou 30 cuecas. Você usava e jogava fora? Não, eu guardava, né, cara? Mas eu não lavava. Mas o Tucano vai jogar fora. Quando ele for milionário, ele vai... É uma por dia jogando fora. Mas você lavou as 30 cuecas antes de usar? Só pra saber. Claro que não, né, Dave? Quem faz isso? É hipócrita quem faz isso. Quem compra roupa íntima e lava é mentira. Eu vou te dizer que o Azaghal lava. Eu lavo, claro, porra. Sei lá quem me tomou na cueca. A cueca não vem embalada, ela vem aberta. Você pode meter a mão. Lógico que não, eu comprei aqueles packzinhos da... Não sei se pode falar, mas tudo a vácuo. Mas, cara, em algum lugar, sei lá, em Bangladesh ou na China, alguém meteu a mão na tua cueca, cara. Mas não dá pra ser tão pernóstico assim, né, David? Também, não, o Azaghal é germofóbico, ninguém sabe, mas ele é. Ah, não, mas, todo mundo, cara... sabe. Então, eu não sei por que de uns tempos pra cá começaram a chamar pessoas higiênicas de germofóbicas. Não, germofóbico você é. Não. Ele me ensinou uma parada, a parada do controle remoto no hotel. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, ninguém limpa essa merda de controle remoto. Aí... Higiênico é quem escova os dentes. Pois é. Mas acho que eu vou ligar pra cueca, quem toma banho higiênico. A gente já colocou o peru em lugar muito pior, pagou ali, né? Se preocupar com cueca suja, gente. Bola o peru pra... é de menos, né, velho? É, bola pra frente, God in charge. Onde a gente tava, mano? Por que a gente falou isso? Então, por causa da ilha, né? Porque o maluco, ele só comprava roupa, ele não lavava mais. Cada dia ele usava uma roupa diferente. E era festa todo dia, drogas. E hoje rolezão da hora. É. Então, aí 5 anos depois, hoje ele mora num puxadinho, voltou a ser garçom. E faz bico de pedreiro pra completar a renda. Nossa senhora, gente. Quem? O cara que ganhou na loteria, um deles. Ah, tá. É um cara que ganhou na loteria. Tô dando aqui exemplo. Que... Teve um outro, quando ganhou, ele doou dinheiro pro time do coração dele. Aí tem que se fuder. Porque o time tinha dívida, tal, não sei o quê. Se para o Flamengo, né? É o Vasco, cara. Pode ser o Botafogo. Qualquer time do Rio. Todos os times do Brasil têm dívida. Todos os times do Brasil, né, cara? Eu não entendo. Time de futebol é um bagulho que eu não entendo. Todos têm dívida, nenhum fale, todo mundo tá rico. É porque não é empresa, cara. Porque a sociedade não é uma empresa. Não é uma empresa privada. Aí é isso, essa putaria. Esse cara aí também emprestou dinheiro pra família, pros amigos. Ninguém pagou. E 3 anos depois ele tava morando num sítiozinho com o que sobrou. Amigo, se você não é banco e você não é agiota, você se fudeu quando você emprestou dinheiro. É simples assim. Porque o banco e o agiota, eles podem quebrar você de algum jeito. horror. É verdade? É verdade. Você vai fazer o quê? Tu empresta dinheiro pro teu primo. Tu vai fazer o quê? Tu vai quebrar as pernas do teu primo. tu vai ameaçar tua tia. Ai, que horror. Se não pagar, eu vou arrebentar tua véia. Ai, não que vai. Que horror, gente. Eu tenho um princípio que é assim, quando eu empresto dinheiro... Eu não conto com ele nunca mais. É, exatamente. Morreu. É, pensa que é doação. Aí eu não me sinto trouxa. Eu não empresto dinheiro. Eu invisto, é diferente. Não, eu não empresto, nem empresto dinheiro. É, porra, pra gente, cara. Não dá. É, ou você... Eu dou um tweet, eu dou um... um story. Eu dou uma fortalecida na quebrada, né, moleque? É. Algo acontece, né, velho? Então a parada é o seguinte, você não pode fazer extravagância. Só pode fazer extravagância se você já for mega famoso. E aí não tô falando de tirar foto no meio da rua, tô falando de famoso mesmo, sacou? Aí você pode começar a fazer, por exemplo, Mike Tyson. Mike Tyson chegou a ter 500 milhões de dólares, que em reais dá... Ele faliu, caralho! Então, 2 bilhões de reais. Ele faliu. Comprou tigre, cheirou pó, fez tatuagem na cara... Comprou pó e cheirou tigre, né, mano? Tinha o tigre sem listra, tá ligado? Cheirou a listra do tigre, brother. Virou puma. Caralho, esse virou puma. Tigre, lembra que o tigre era branco? Hoje em dia é um jaguar que tá lá. Só que ele foi o maior boxeador da história. Durante pelo menos muito tempo, ninguém se igualava a ele. E aí, então, ele era famoso. Hoje em dia, as portas não se fecharam pra ele. Hoje em dia, ele tá lançando aí o Tyson Ranch. Já ouviram falar? Já. Que é? As portas não se fecharam, ele tá ganhando dinheiro. O que, que é Tyson Ranch? É um rancho que ele abriu no deserto da Califórnia. Nossa. Que é focado em cannabis. É um resort, uma universidade e uma plantação. Tudo no mesmo lugar. Ele fez um complexo. Então o cara era o maior boxeador do mundo e hoje ele vende Brenfa. Isso. O cara é o empresário da Brenfa. O Brad Pitt, por exemplo, ele pode gastar 50 mil libras no labirinto de hamster. Conhece essa história? Não. Não. Não, mas tô gostando. Vamos lá, continua, porque eu tenho gato, sou louco pra comprar aqueles castelos de arranhados de gato, sabe? Que você vai comprar e o gato vai ignorar e vir dormir na caixa. Mas eu sou louco pra comprar isso, gastar R$1.000 num castelo de arranhar gato, de gato arranhar. Ele comprou para os filhos dele, que eles tinham hamster, ratinho e tal, não sei o quê. Ele fez um mega gigantesco com túneis, com escada, com ladeira, com roda. Gastou 50 mil libras para fazer um labirinto de hamster. Libras, mas... que valem mais que barras de ouro, né? Exato. Hoje em dia. Mas, gente, peraí, o hamster era de quem? Do Brad Pitt. Dos filhos. Do filho, do filho. Era um hamster lindo. Ele era neto do Brad Pitt. Sarado, rasgado, né, velho? Lindo, com olho azul, maravilhoso. O Ramista de olho azul. Com a grana que ele tem, ele deve ter contratado o Hamtaro, né? É. Então, mas você não ia fazer essas extravagâncias. Não, mas termina não, mas a história aí. Qual é do Hamster? Não tem fila, não tem moral? Ele morreu. Não, tem. A parada é assim, ó. Tem uma estratégia. Tem uma estratégia. Você ganhou na Mega Sena. A gente mantém aquela parada de esconder de todo mundo, até da família. É claro, eu ia sumir da minha família. Tipo, aí... Minha família. Eu ia sumir da minha família. Você tem que pensar em duas coisas. Ou um empreendimento, que é a prova de falha. Nenhum é. Lógico que é. Igreja. Já viu igreja... É verdade. Isento de imposto. O produto que é comercializado é inesgotável, que é a fé. E não tem custo, apesar de ter muito valor. Tem o custo moral. Mas quem liga pra isso, David? Isso aí a gente já superou faz tempo. Gente, mas peraí, isso tem um custo moral se você não acredita. A Igreja Mundial de Croston Tra vai construir... vai construir o Templo de Mofin Lerareide... A gente, tá ligado? Consegue esse prêmio. O pior é que eu não posso nem pôr uma trade lá, porque ele já tem hamburgueria, esse desgraçado. Eu quero que isso aconteça só pra ver essa mitologia expandindo. Adorei o nome. Como é que é o nome novo? É Mofin Lerareide. É o nome do templo. Então, mas você não precisa ser milionário pra ter uma religião. Na verdade, é ideal que você use a religião pra ficar milionário. É assim que funciona? É, geralmente é assim. Sim. Vocês já fizeram o character design desses bagulho aí? Como assim? O character design, o Mofin Lera, já tem os personagens? Ah, não tem. Os personagens. Personagem, quem você vai adorar, né? Ela tem só o formato de nave espacial. A única coisa mais complicada dessa religião é você ter que licenciar o Charles Bronson. É, imagina, é verdade. Talvez não seja tão difícil. Como é que ele deixou a família dele? Talvez ele esteja precisando de dinheiro. Pegar o cachorro do jogo lá que nós jogamos hoje, cara, é igualzinho o Charles Bronson, aquele cachorro lá que tinha arma, mano. Era macaco, seu maluco. Você acabou de jogar o negócio. Macaco. Oh, mas o Tucano, a cientologia não é exatamente essa ideia que você teve agora, só que... Toda religião é exatamente essa ideia. Exatamente essa ideia. Ele não tá inventando nada, ele inclusive disse isso. Só muda a lore, só muda a lore, ou só muda os bonequinhos, mano. Só muda o foco do otário. É essa a parada. Se vai ser o otário pobre ou o otário rico. A cientologia mira nos otários milionários de Califórnia, de Hollywood, que quer estar perto de celebridade. Outras religiões miram nas pessoas desesperadas. Cuidado pra você não abranger todas as religiões e tal, porque aí... Não tô abrangendo todas, né? Tem uma que não. Sua ouvinte! A sua! A gente pode também, outro empreendimento que é a prova de falha, é banco. Só que o problema é que banco, talvez o dinheiro que você ganhar na Mega Sena não seja o suficiente pra você fazer um banco... Hoje em dia é só fazer um aplicativo, Tucano. Você faz um aplicativo, as pessoas depositam o dinheiro, não sabe onde. Você dá uns pedaços de cartão pra galera, não sabe por quê. E acabou, você tem um banco. Hoje em dia é fácil. Não é banco que chama, hoje em dia é fintech. É assim que você tem que chamar. É, acabou, olha, mano. Tem 80. É só você ver. Você pega lá o Pantone e vê a cor que não tem ainda. Tem o roxinho, tem o laranja, tem o azul bebê, o azul royal. Aí você escolhe a cor. Mas banco assim já faliu. E faliu? E vocês lembram onde eu tava no dia? Vocês lembram dessa história? Quando faliu? Que eu tava na Espanha e meu dinheiro tava todo no banco? Ai, meu Deus do céu. Era que cor? Era que cor? Era o azul bebê. Moleque, foi perrengue, mano. Banco, banco mesmo? Se o país tá com a economia estabilizada, com crescimento razoável do PIB, os bancos lucram absurdamente. Agora, se a economia estiver uma merda mesmo, aí os bancos dobram a lucratividade. É verdade. Não tem como perder dinheiro se tiver um banco. Então, você criar um banco com dinheiro do prêmio... Vamos aí, Nerdbank. Que cor que você fez? Não, esses nomes não funcionam mais pra banco. Essas fintech nunca tem nome de bank mais. É sempre uma parada que pra te passar algum sentimento ou emoção. Porque todos os bancos antigos tinham um banco no nome. Tinha alguma coisa banco, ou bra alguma coisa, ou, entendeu? Tá. Nerd Plus. Não, né? Plus é streaming. Não, é streaming. Pode ser também. Não. Sim. Banco tem que dar um nome tipo assim. Deixa eu pensar num nome bom pra um banco. Vita. Nerd Vita. Não, eu não preciso ter nerd, senão você vai nichar muito o banco. O meu banco já tem até nome, vai ser um banco tradicional pra caralho. E vai se chamar Russell Bank. Não, é agência, aquela meia fila na porta, né, reclamando. Isso aqui é Russell Bank. Cheque pra caralho, trocando cheque, nego. Mas não pode ter bank no nome. Vai ser tipo Safra. Nossa, bem de tiozinho mesmo. Dourado, né? Você quer logo dourada. A mobília de mogno, fedendo. Isso! Só poltrona vitoriana. É. Os bancos modernos tem que ser com N. Tô ligado. N? Todos têm N no banco. Todos têm N. Mas aqui tem que ser nerd, pô. Tem que ser, vai ter que ser nerd. Não tem que fazer, Alexandre. Tá bom. Tem que nichar. Não pode ser bank, não pode ser plus. Tem que ser o quê, né? Com nerd. Só nerd. Nerdcash. Ah, já tenho. Já tem produto. Mas tudo bem, vai virar algo maior. Nerdcred. Puta que pariu. Isso é de empréstimo. Isso é pra... De empréstimo pra aposentado. É consignado, empréstimo consignado. É muito vacilo isso, cara. Isso é pior que igreja. Puta que pariu. Chama o cara lá do Chicago lá, amanhã. Vamos sentar com ele, vamos fazer. Cara do Chicago, do que você tá falando? Não, de Orlando Fire lá. Vamos fazer amanhã o banco. Amanhã. Eu bolo uma ideia com ele. Tá maluco, cara. Porra, velho. Acabou, a gente tá feito pro resto da vida, mano. É. Nerdcred? Nerdcred. Pode ser cred nerd também. Só acha a cor, tá? Tem que ser flat. Tem que ser... Two-tone flat. Acabou. você investe em empreendimentos infalíveis, ou você fica famoso, e aí você pode fazer as suas extravagâncias depois que você já tá famoso, ou depois que você duplicou, triplicou, quadruplicou o seu capital. E você pode falir sendo famoso, porque ninguém liga, as pessoas são lá... Exato, porque as portas não se fecham. É, daí o Jorginho Guinle, né? O Jorginho Guinle viveu bem até o final. Como é que é o nome daquele maluco que parece um... que é playboy, mas eu não sei porque ele é playboy, mas ele é rico... Acho que Scarpa. O que que faz o cara, mano? Ele é rico de família. O trabalho dele é não torrar todo o dinheiro. ele tá uns 8 anos tentando vender a casa em São Paulo lá, e volta, ele aparece na televisão vendendo a casa, já apareceu de novo agora recentemente, ninguém tá... ele tá cobrando 60 milhões. O Nicolas Cage, por exemplo, ele colecionava mansões. Vocês lembram disso? Nossa, nunca soube disso. Quando ele ficou devendo pro fisco, o que que ele fez? Vendeu duas mansões. Ele tinha porque quantas? Ele é famoso, ele tinha acho que umas 8. Só que ele se fudeu, né? Porque ele vendeu muito barato. O Michael Jackson também faliu, mas viveu bem até o final. Ô, gente, é lenda aquela história de que o Mel Gibson ficava atrás da fonte da juventude? Que ele comprou ilha, umas ilhas, sei lá onde, dizendo que tinha a fonte da juventude. Que ele tinha essa noia, ele acreditava na porra da fonte da juventude. Não é possível. Olha, e aí que comprou mais ilhas. Definitivamente ele não achou, né? Não achou. Provavelmente o Keanu Reeves achou e não tá contando pra ele. Eles devem ter feito a quest junto, Keanu Reeves achou, meteu o louco nele. Keanu Reeves tá vendendo loção rejuvenescedora pro Brad Pitt, pro Tom Cruise, mas não tá incluído o Mel Gibson nesse lance, não. Fora do negócio. O Brad Pitt é um cara muito bonito, né, mano? Na moral mesmo. Ele é muito bonito, mano. O cara não fica velho, mano. Gente, eu fiquei impressionada com esse último filme. Eu fiquei impressionada. O Azaghal teve na frente dele e do Leonardo DiCaprio. Eu perguntei, quem é mais bonito? Eu já tive na presença do Leonardo DiCaprio, Tom Cruise e Brad Pitt. Então, Brad Pitt, não é mais bonito? E do Tucano também. Caralho. O Tucano é o negócio... O Tucano, o problema do Tucano é a calvície que não assume. Se ele assumir a calvície... Não, mas fala sério, o Leonardo DiCaprio, ele parece aqueles jovens que usou muita droga, né? Que apodreceu. Que isso, cara? Tá maluco? Não, ele ainda é bonito, gente. Tudo bem, mas ele tem o biotipo jovem, mas que tá dentro da... Eu entendi. Um bagulho dentro da gaveta lá. É porque quando ele fez Titanic, ele já tinha 40 anos e parecia que tinha 13. E agora? É, tipo isso. Aí ele foi murchando. Ele murchou. Né? Ele murchou, entendi, ele não envelheceu. Ô, gente, ele ainda é bonito. É, tudo bem, ele é bonito, mas ele craquelou. Vai. Ele tá craquelado. Tá bem craquelado. Ele tá super bem, gente. Tá. Não, ele tá bem, mas tipo, perto do Brad Pitt, o Brad Pitt, ele tá lindo. O Brad Pitt não existe, gente. Ele é lindo demais. Ele é tipo o Beckham. Imagina o Brad Pitt fazendo Labirinto de Hamster junto com os arquitetos ali. Sem camisa. Se manda você pensar no homem bonito, primeiro nome que vem na sua cabeça é Brad Pitt. Ou vai dizer que não é? Pra mim não, viu, Beck? É que o Brad Pitt pra mim é doppelganger do Beck. Mas o Brad Pitt é mais velho. Mas por que que eu entrei nisso, gente? Era pra falar de milionário, não de homem lindo. Não, é porque é a fonte da juventude do Mel Gibson. Que ele não achou, foi, é verdade, o Brad Pitt achou. O Keanu Reeves tem quantos anos, gente? Só pra... Todos. Depende da fonte. Tem algumas que dizem que ele tem mais de 200 anos. É verdade. Existem registros que mostram que ele tem mais de 200 anos. Existem registros dele e da Glória Maria brincando no jardim da infância. Não, aqui diz que ele tem 55. Aqui na nossa mas aí ele tem a idade do Brad Pitt. É, o Brad Pitt tem 54. Mano, ele tem a idade do meu pai, velho. E meu pai tá osso. Teu pai tá com 55? Caralho, teu pai tem que dar uma... Tá falando sério? Tô, mano, aqui, mano, o Dr. Morte lá zoou ele, velho. Teu pai tá melhor, que as pessoas ficaram preocupadas. Ficaram. Não, ele tá melhor. Essa semana ele teve uma caganeira braba aí. Ele tá melhor, mano. Mas olha só, a proposta desse programa, a gente tá muito doido, a gente tá falando em manutenção de milhões, a gente tem que ver o que a gente vai fazer com ganhar os milhões. Essa é a proposta. A manutenção é pra ver se vale a pena ganhar, entendeu? Como não vale a pena ganhar, André? Não, pera aí, porque o Azaghal falou que se dependendo do valor, não vale nem a pena. Não, que é só 20 milhões não vale a pena. A gente já decidiu isso aqui. Mas isso é verdade. É um ponto, uma questão muito importante. Presta atenção, Lerson, você vai entender o que a gente tá falando. Eu quero ver. 20 milhões só te traz dor de cabeça e problema. É verdade. Será que o sabor doce desses 5 anos gastando na vida louca valem os anos que você vai passar depois se arrependendo? Porque se você estiver morando num puxadinho, trabalhando de garçom e pedreiro, sabendo que você tinha 50 milhões de reais no bolso e você torrou tudo, deve ser um sabor amargo, velho. Deve ser um sabor amargo. Mano, não dá pra torrar 50 milhões, velho. Puta, tá brincando. Que isso, Léa? Dá fácil, mano. Dá fácil. Aí, tu tem 0 milhões na tua conta. Pode dizer isso, com certeza absoluta. E você já quer comprar castelo de arranhar gato? Castelo de arranhar gato. Que castelo é esse? Olha aí. Agora, imagina você hoje, você tem 50 milhões de reais na sua conta. 50 milhões. Você pode fazer o que você quiser. Eu teria medo do Lierson. Eu? Sabe por que eu não ia durar 5 anos? Porque eu ia morrer em um. Exato. Isso. Aí entramos em outro ponto interessante. Se é pra viver assim, tem que morrer antes de acabar o dinheiro. Você me conhece, Russo. Mano... Nossa. É, morria, certeza. É, mano, você tá louco. Tá vendo? Então, pode morrer sem dinheiro nenhum, inclusive. É. Tá vendo como não vale? Não vale a pena. Hoje em dia, gente, eu tô uma pessoa totalmente diferente, centrada, tá? Focado nos meus objetivos de vida. Sabe o que eu ia fazer? O sonho da minha vida é ter um filtro de água dentro do meu quarto. Me passa o teu endereço, Lierson. Eu tô mandando agora um filtro agora. Pô, vamos fazer uma vaquinha aí, mandar um... Filtro Europa. Qual marca que você quer que a gente manda? É de meu sonho da minha vida é de madrugada eu só esticar o braço e ter água gelada. Isso tem preço que pague. Porra, aí você precisa de um frigobar, não precisa nem do... Não, não é frigobar. Não é frigobar, é um filtro. Você quer água corrente. O frigobar pode acabar a água. Eu quero não ter esse perigo. Você quer um filtro que sai água gelada. Refrigera. Exatamente. Vamos trabalhar. Não, isso a gente pode fazer por ele. Meu sonho, eu sou um homem de sonho simples. Então, mas com 50 milhões, esse sonho se transforma em eu quero ter uma cascata de água potável no meu quarto. É, não, de água da fonte da juventude. Exatamente. Entendeu? Aí vira o quest. Tá aí uma empresa que daria dinheiro, hein? A cascata de fonte da juventude dentro do seu quarto. Com 50 milhões, tu podia comprar o bolo do seu casamento e botar no seu quarto, da Bequinha. Não, não quero. Obrigado. Eu poderia refazer o bolo do meu casamento. Eu poderia comprar um bolo legal. De verdade. Porra, você não precisa nem... Não te... precisa ganhar 50 milhões pra fazer isso. Um 200 mil reais, hein? São sonhos realmente bem palpáveis. Tá, eu tô falando de coisa simples, mas o que eu faria com 50 milhões é... Lembra aquele vídeo que vocês me mandaram lá, daquelas castelo de carta? Aquilo eu faria com todas as certezas da minha vida. Por essa luz que me guia, eu faria um negócio daquele. Peraí, vou fazer um castelo de carta. Eu teria um vocabulário pra conseguir. 50 milhões, você faria um castelo, que eu não tô entendendo. A gente foi na Gencom. Cara, aquilo me emocionou, arrepiou todos os pelos do meu corpo. Eu fiquei com vontade de cagar de emoção, mano. Aquilo é maravilhoso aquilo. Na Gencom tinha um espaço onde as pessoas faziam castelos de cartas. Cartas de Magic. E aí, no final do evento, as pessoas iam derrubar os castelos de carta com moedas. E todas as moedas iam ser doadas pra caridade. Eu não ia doar nada pra ninguém, não, tio. Eu queria as cartas, mano. Não, mas as cartas você pode... Não, whatever. Mas a parada era só isso. É um castelo de... Quanto, cara, o legal é que esse programa a gente vai poder realizar todos os sonhos do Lierson. Botar um filtro de... Se o Lierson ganhar na loteria, é começar a fazer castelo de Magic, amigo. Que ele vai tacar bolo de dinheiro. A gente vai saber que o Lierson ganhou loteria no dia que não tiver mais carta de Magic pra vender no Brasil. Deixa eu falar um negócio. Eu tô abdicando do meu posto de humildão, velho. É muito mais. Cara, com 50 passa, milhões. Passa essa tocha. Os audições do Lierson. Esse cara vai mudar de título pra Lierson milionário. Com 50 milhões o cara vai ter um filtro de água lá da cama. Em Europa. E um castelo de Magic, de cartas de Magic do outro. E o outro arranhado de gato, mano. E outro castelo de arranha-gato lá. Caralho, maluco. Eu não quero ter carros. Você pode simplesmente ganhar na quina. Bota pé na quina. Loteria esportiva. Não, se ele é só emplacar um binguinho ali da quermesse, ele já faz. É o bingo da quermesse. Não, ele não precisa nem ganhar nada de dinheiro. Se ele entrar no amigo oculto, ele consegue o filtro. Uma vez eu ganhei. Eu tirei a quadra na Mega Sena uma vez, sabia? E você não tem o filtro lá da cama? Você tirou a quadra. O filtro eu faço questão. Esse desejo eu vou realizar por todos os hambúrgueres maravilhosos que eu já comi na Trad. Mas vocês nunca pararam pra pensar o quão isso é confortável? Mas você sabe que você pode fazer isso, né? Agora, você pode fazer agora, você não, compra. Ele quer, não, mas... Ele quer que apareça? Não, peraí, olha só, o Lierson falou que, não quero ter frigobar porque acaba. Ele não quer ter um filtro daquele que tem aquele galão. A gente tem um desse no Nerd Bunker, cara, não, ele tá quer brincando. Ter um filtro ligado no purificador Europa, custa R$319. Ele quer ter o modelo mais caro. Tem que puxar o cano de água. Mas, gente, pelo amor de Deus, isso é uma dificuldade zero. Não, tem que fazer uma obrinha, tem que fazer uma obra. A fazer faz a obra. Rasgar a parede toda. Ô, Lierson, obra por nossa conta, tá? Caralho, virou o Teleliba aqui, o Liba. Teleton. Teleton do Lierson. Teletrad, é o Teletrad. Caralho. Vamos começar a falar de valores pra gente saber até que ponto vale a pena, né? Sim. Ok, 20 milhões não dá. Já sabemos. É. 20 milhões? Não, pro Lierson dá. O Lierson tem outro cenário. O Lierson pode ganhar na quina só, gente. Mas o Lierson... Pode... Ele ganha 20 milhões. Ele compra um filtro d'água, instala, compra um filtro d'água, faz a instalação, compra todas as cartas de Magic do Brasil, compra o maior castelo de arranha-gato do Brasil e empresta o dinheiro pra família. É isso, acabou. Acabou. Uma pessoa realizada. Eu ia pegar o dinheiro, investir, ficar um ano passando perrengue, porque eu já tô acostumado, né, a doer. Aí, depois eu começar a render, eu ia ganhar o salário do dinheiro investido e ia viver bem. Salário. O salário. Você ia viver de rendimentos. Mas você ia botar o dinheiro onde? Na Futura? Não, no Nerd Bank. No Nerd Bank. Não, no Nerd... Nerd Cred. Caralho, gente... Nerd Cred. Nós agora temos uma... Qual é que é o nome do... A Finitech agora. Nerd, né? A gente vai investir no bagulho que vai girar um esquema pra nós aí, ficar rico e eu comprar minhas cartas de médico, tá ligado? O maior prêmio que já foi pago na Mega Sena parece que foi R$289 milhões. Ah, mas nunca ganhou uma pessoa sozinha. Essa ganhou, sozinha. Porra, esse cara foi bom, hein? Porra. E cadê esse cara? Ah, meu filho. Esse aí comprou outro planeta. Faz menos de 5 anos, eu não sei. Ainda não virou estatística. Foi esperto, ele sumiu. Ele desapareceu. Esse é o plano. Desapareceu. Mas você ganhou R$100, você já tem que sumir, que nego vai pedir emprestado, filho. 290 milhões, maluco. É muita grana, gente. Eu nem sei fazer essa conta, velho. Mas olha, pra mim, 20 milhões, 290 é a mesma fita. É uma grana que é muita grana que dá pra comer vários burgers, tomar umas brejas e comprar umas cartas. E é isso. Caraca, 290 milhões, o cara realmente desapareceu, gente, da face da terra. Mudou de nome, aí ele comprou a própria ilha. Mudou de nome. Dá pra comprar 10 mil carros populares, segundo o Fantástico. Caraca. O carro popular tá caro pra caralho, viu, velho? Não é por nada não, mas não tem mais carro popular não, cara. Caraca, com 280 milhões você compra só 10 mil carros? Não. Pera aí, 280. É, você tá chapando errado aí, mano. Não, é isso aí, 10 mil carros. Opa. É, porque se o carro popular é o quê? Não. 50 pau. Quanto que tá o carro popular? 50 Sério? Pau, mano. Não é popular, não é possível. Possível. Caralho, fala um carro popular aí, mano. Eu já nem sei nome de carro mais, velho. Então, eu também não, eu tô metendo louco só. Cadete? Cadete. Gol. Não. Antes era tudo em Gol. Celtinha, Uno? Não tem mais Celta. O carro de entrada Uno. Hoje é Uno. É Uno. Uno com Uno. Escada, quanto custa? Não tem preço, ele é inestimável. Não, Uno é 30 pau de entrada, o pelado. Não, é Uno. Uno é 30 mil, dá 10 mil, 300 milhões. É isso aí, não é isso? Caraca, cara, carro popular é 30 pau. Popular aonde, né? É, ele não é popular. Na escola ele não angaria com ninguém no recreio Uno. Entrei no Web Motors. É 40 mil aqui. Puta que pariu. 40 mil? 40, 45. O carro tá caro pra caralho, velho. Por isso que eu ando de bike, mano. Ele não dá pra ter carro. Eu não sei nem dirigir, então tá tranquilo. Caraca, 40 mil no Uno. Uno 1.0, 2019. Por isso 39, que o Azaghal... 990. Por isso que o Azaghal tem a vida inteira um carro só. Eu não troco de carro, gente. A gente até perde noção do valor de carro, porque, né? Eu tô muito confortável em ficar rico com meus 20 milhões, porque não vai acabar, velho. Eu só como. Vai. Eu só como, Dave. Vai acabar, aliás. É que eu gasto com tecnologia, eu gasto. Vai, mano. Eu gosto de ter os iPhone, eu gosto de ter os bagulho caro, gosto de ter os computador. Os filtros. Os filtros. Porque começa só no quarto. Aí daqui a pouco você vai querer essa comodidade em todos os cômodos. No banheiro, dentro do chuveiro. Não, vai querer o chuveiro filtrado pra com poder tomar filtrada, água enquanto tu tá lavando o cabelo. Exato. Eu sempre quis uma tela dentro do banheiro pra eu ver Naruto, mano. Mas vem cá, olha só, você... Existe, vocês sabem, né? Não, você sabe... Não, banheiro. Eu vou falar. Quando a gente reformou o apartamento, a gente colocou um ponto... É. Um ponto pra botar TV dentro do banheiro. É verdade. Isso você nunca... Reformar. Não, e botou, preparamos, botamos o ponto e nunca botamos a televisão lá. É outra verdade. Nunca colocamos. Que era uma idiotice. É burrice, porque ela vai queimar em um ano, né? Porque o vapor vai... Não, mas existem TVs pra botar no banheiro. Existe. Mas você não vê mais TV. É, exato. É, mas aí seria um tablet, né? Ah, tá, seria um tablet. Não, ia ser um bagulho tão escroto. É, eu poderia ver um Netflixinho, um Amazon Prime Video. Uhum. Eu diria. Na banheira? É, por assim. Que não? Mentira. O Azaghal é mentiroso. X-Video. Isso que eu ia falar. Vamos ser honestos. X-Video. Vamos ser honestos nessa porra aqui. Vamos falar sério. Que é Pornhub. Banheiro, TV no banheiro pra descascar. É só pra isso. É Pornhub. Pra quebrar uma. Certeza. Exatamente. Exatamente. Pra dar aquela aliviada de manhã ali, sair leve do banho e tal. É pra isso. É pra meter a banheta e... Banheta. Tem gente que faz isso, né? Mete a banheta pra não pagar uma trampeta. Exatamente, e aí é sacanagem. Exatamente, cara. Exatamente. O que é trampeta? O cara que faz a banheta para não fazer a trampeta. Sabe qual é? Não. Não. A banheta é no banho, a trampeta é no trampo. Puta. Aff. Caraca, aí não, cara. Trampeta não. Para, vai. Maluco. Oh, mano, esses dias lá no Panamá rolou um bagulho muito escroto desse aí, tio. Maluco lá que... Meu não, Deus. Se liga só, se liga só. O moleque que trampa lá com nós, ele... O celular dele tá ligado no... Caixinha, mano. O que, tava ligado no Bluetooth? No Bluetooth? Aí saiu o gemidão. É. Aí ele falou que ia cagar, né? Demorou. Foi cagar e demorou mocota. Aí, mano, do nada começou uns... Gente, gemidão do zap? Gemidão, caralho, mano. Ele tava quebrando uma no do banheiro dentro do trabalho. Mas ele começou a gritar? Não, tava no Bluetooth. Não, caralho. O telefone dele tava ligado na caixinha dentro da cozinha. Ah, a caixinha tava na cozinha. É isso. E aí ele foi, tipo, depois do almoço, ele foi no banheiro lá e se trancou lá, mano. E aí ele tava vendo os pornô lá, quebrando uma dentro do banheiro. E só que o áudio tava saindo dentro da cozinha. Tava mó sopão. Caralho. Alto lá, e mano, e nós, caralho, tio, essa porra aí, cara. E, mano, onde mulher lá, que trampa lá, né? Tô deselegância, cara. Caralho. E aí, o que vocês fizeram? Desligamos o JBL lá, pô. Vou bater lá, não vou bater, né, velho? Vou bater lá e falar. Porra, não deram porrada lá na porta? Opa, ô, punheta, tá tirando. Você é louco? Vou fazer o quê? Punheta, para com isso. Caraca. É, por isso que tem, né? Os funcionários devem lavar as mãos depois de... Exatamente. Ele saiu do bagulho e eu já falei, meu irmão, vai lavar essa mão. Esteriliza essa porra agora. Vai lavar essa mão. Ele, ô, cara, chefe, vai lavar essa mão. Vai lavar essa mão. Poucas ideias com você agora. Vai lavar essa mão. Não, esse celular não deveria poder entrar na cozinha, só... Não, esse celular tem que ser... Não, mas era hora de almoço, cara. Ele tava... Não tava trampando. Então, mas o problema é que depois que ele saiu do banheiro, o celular foi pra ir pra cozinha, não exato, foi? Exato, tá. O celular e segundo o Fantástico, o celular é mais sujo que tudo no mundo. Que é privada. Olha o germofóbico aí, olha aí. Olha, cara, ele estava com uma mão no pau e outra no celular. Tinha germe pra caralho na jogada. Vocês que participaram do outro programa, o que que mudou em relação aos standards de vocês com quanto que vocês precisam de milhões pra conseguir nunca mais fazer porra nenhuma? Porque eu com 20 milhões... 20 milhões Agora resolve a sua vida. Talvez eu esteja na posição de vocês há 6 anos atrás, mas qual é a posição atual de vocês? Então, mas o problema é que a gente, há 6 anos atrás, a gente, 20 milhões pra gente já não valia a pena. Você nem queria conversar por 20 milhões. Já não valia a pena? Não valia. 20 milhões porque é muita dor de cabeça, cara. É, muita família, amigo e tal, puta, é muita gente, cara, querendo ter... E aí fala que você não ajudou, que não sei o quê, e aí é fofoca, aí tu vira o vilão da história, aí tu ajuda, nego não agradece e acha que é tua obrigação mesmo. É mais que obrigação. Aí volta. Aquele primo que tu nunca viu. Isso, volta a galera surge, né? É, o cara tá viciado em crack e você não deu emprego pra ele. É. Aí... Mas dá crack, é mais fácil, ele já morre. A sua tia começa a falar mal de você no grupo da família. Pois é, aí a gente achou... Gente, que... mas se tudo já acontece sem a pessoa ganhar na loteria. Mas imagina... Exato, imagina a pessoa com uma carga de 20 milhões nas costas. O problema aumenta. A gente meio que chegou à conclusão que tinha que esconder de todo mundo e falar que, eu recebi uma proposta de trabalho, vou ter que ir morar na Nova Zelândia e só vem uma vez por ano, que é no Natal. Passa o dia de Natal com a família e na hora de ir embora, joga assim um bolo de dinheiro no chão. Quando a família sair correndo pra pegar assim, tu pá, some. Você some, isso, desaparece. Fica fumaça, sabe? Aí só volta no outro ano. Cara, eu acho que o cenário... Tipo, vocês colocaram um cenário onde as pessoas sabiam que você ganhou esse dinheiro. É. Você não é obrigado a falar pra ninguém, né? Não, mas vamos saber, cara. Vamos saber. É. Alguém vai saber. Meu irmão, na hora que tu botar um filtro Europa no teu quarto... Vai ter uma fila de parente na porta da tua casa pra pedir dinheiro. Porque todo mundo já sabe. Na hora que tu tiver um castelo pro gato arranhar, ferrou. A tua família vai saber que tu tá nadando. Ô, Léo, sabe quanto é que tá custando uma cobertura das mais caras em Ipanema? Tá chegando a 50 milhões. 50 milhões a cobertura em Ipanema? É. Feito pra praia? É. Caraca, usina de Marizia, 50 milhões. Exato. Caraca. De frente, que de fundo é melhor um pouco, né? Então, que é o de frente, acho que é Marizia de vontade. Não tem. Marizia. Onde é que tu... Você ia se... Você se gasta 20 milhões, você ia se mudar de onde você mora hoje ou você ia continuar lá? Mano, nem fudendo. Pra quê, mano? Você ia continuar lá? Lógico que ia. Você também, Tucano? Ia mudar. Ah, não. Eu ia mudar. Porque eu não gosto daqui, não. Então, aí tu ia morar na Humildade ou no Ganhador de Loteria? Eu ia morar no Ipiranga, caralho. Então, mas eu aposto que tem o rei do Ipiranga. Ia bater uma laje, construir um puxadinho no seu Osvaldo. Mano, se você muda pro Ipiranga, toda a galera que te conhece no Ipiranga ia atrás de você pedir dinheiro. Mas eles já vão, eles já acham que eu tô rico, esse é o problema. Então você vai pra lá mesmo, caralho? Então, mas o problema é que eu não tendo nada, eles já acham que eu tô rico, vai mudar o quê? Eu vou ter que ficar me desculpando a vida inteira mesmo? Não muda nada. Eu vou pra lá... Mas pelo menos com filtro, não paro. Eu vou com filtro. Mas aí tu ia comprar uma casa maior... Eu ia mudar pro prédio que eu sempre quis morar lá, que é o Veredão da Massa. Ah, tá. Quanto é que custou um apartamento lá? Ah, uma milha e meia. Um milhão e meio. Um milhão e meio? É. Mas aí tem que reformar todo. Não, é novo o prédio, é bem louco. Não, reforma. Porque aí você sabe o que você pode fazer? Olha a ideia que eu vou te dar. Você pode ter uma torneira de água filtrada do lado... Gelada. Da cama. Sim. O filtro não precisa ficar no quarto, porque a torneira já tá lá. Torneira é tipo de chope, sabe qual é? Sim, um tap. Ia ter um tap em cada... Um tap, exatamente. Ô, gente! Exatamente. Não, eu podia ter um tap de chope também em cada cômodo. De chope. Também. Aí vale os 20 milhões. Não, você pode botar um filtro que filtra a água da casa inteira. Isso. E já entra pro chuveiro, mas o negócio é que é água fria, tem que ser água fria, né? Quando acabar esse programa, eu vou pegar de volta o meu poço de humildão. Porque a gente tá abrindo os olhos do Lierson. Ele queria só um filtro, agora ele quer chope na casa inteira. Mas é assim, esse é o exercício. Tem uma cidade na Bélgica, Lierson, que tem um cervejoduto. Sai da fábrica e vai pra cidade. Aí, vamos implementar isso no Ipiranga, caralho. Tu podia mudar pra... Eu ia falar pra ele mudar pra lá, mas o Ipiranga é mais forte, né, cara? É, exato. Mas olha só, apartamento aí do Lierson, 1,5 milhão. São quantos quartos esse apartamento aí? Cara, são quantos quartos? Seja 1,5 milhão. Duvido. Não! Qual é que é o nome do prédio? Ah, lá vai, as pesquisas. Veredas, Ipiranga, preço. Vamos lá. Vereda Ipiranga, imóveis... A cobertura do de três dormitório. Eu não sei, aí tem que ver se tá vendo. Não, tá um milhão mesmo, ó. É 1.300.000, 1.500.000. É 1.500.000. Tá bom. 1.500.000. Só são aqui. Quantos quartos? 1.500.000, tá lá, ó. 1.500.000. Mas são quantos quartos esse apartamento? Pô, 146 metros quadrados. 150 metros quadrados. 3 quartos. Aí você vai botar chope e água gelada na casa toda, certo? No tap. Então você tem que ter um desses quartos vira câmara fria. Quanto custa pra montar uma câmara fria? É, 20.000. E aí você não vai ter pit smoker? Não vai ter pit smoker? Na varanda. Na varanda, pô. Não, é cobertura, não é cobertura? Ah, é, na cobertura, tá. Beleza. Ah, a cobertura deve ser mais, que 1.500.000 é o apartamento comum. Não, mas eu ganho, pit smoker eu ganho. Eu tenho patrão, não vou gastar com pit smoker. Não. Pelo contrário. Aí que nego vai meter a faca. Não, pior que gente rica começa a ganhar coisa mesmo, é verdade. Você... Não, gente rica famosa. Famosa. Pô, o Lierson é famoso, o cara tem podcast, cara. Se mas hoje em dia a gente já ganha Tucano. Imagina quando a gente tiver 20 milhões, mano. Tá, beleza. Você vai ganhar o Pit Smoker, beleza. Mas aí quando você tiver a câmera fria, você pode ter mais de um chope na torneira. Você não precisa ter um só. Um IPA, né? Um... É, tem uma variedade para visitas, né? Mas aí eu posso criar um sistema que eu só aperto um botão e já muda. Olha como vai ficar. Não, bota vários taps, caralho. Não, tem que ser vários taps. 3 taps, vai. Olha aí, o filtro da humildade. Olha, lá no quarto. Vai largando. Já, né? Tá largou. Escalonou. Como que se escalona em pouquíssimo tempo? Eu posso ficar numa boa aqui, morando aqui na Vila Suzana mesmo, com meu filtro Europa, de boa. Tá ligado? Com meus 20 milhões. Deixa eu voltar pro Ipiranga. Um dia eu voltarei ao Ipiranga. Com as glórias que eu mereço, com o meu filtro... Porra, mas com 20 milhões você pode ir atrás das suas glórias. É, exato. Esse é o exercício aqui. Porra, 20 milhões dá pro Lierson. Vai pra morar no Ipiranga... Não dá, gente. Não, não dá. O cara vai comprar moto, vai comprar carro pra Marcela. Mas dá, gente. 20 milhões dá pra fazer isso tudo. Se você botar tudo na poupança, numa aplicação aí, dá mais ou menos 100 mil por mês, não é isso? É, você tá falando, é, então. Não dá isso? 20 não. Milhões? Não é, não é 1%? Não, não é 1%. Eu botei 0,5% aqui. É 0,5%. É, por baixo. É, sendo... Tem que tirar imposto de renda ainda. Pois é. Tem que, pô, passando desconto imposto de renda, mas tem que descontar a inflação. Tá, mas aí deu quanto por mês? 73 mil. Porra, por mano, mês. Eu morro com isso, cara. Então, mas só que não é 73 mil por mês, porque seria se você pegasse os 20 milhões e jogasse na aplicação. Só que você vai tirar já 1,5 milhão pra comprar o apartamento. Eu posso esperar um ano, não tem problema. Tu não vai fazer 1,5 milhão um ano? Com não vai fazer renda. Um ano. Não é um ano que rende? Não, você com um ano, você... Não, mas ele pode comprar... Ele pode comprar financiar. É, caralho, isso seria. O cara com 20 milhões vai financiar o apartamento no Ipiranga. 20 milhões, eu tenho crédito na praça, eu posso ter crédito. Eu pego um empréstimo, eu financio... Tu vai pagar juros de financiamento com dinheiro no banco, mano. Paga os juros de 2% ao invés de... Exato. Tá. Da aplicação que rende meio. Tá bom, caralho. Mano. A gente já sabe que o Lierson entraria pra estatística em menos tempo, né? Talvez 6 meses. 6 meses! Imagina no quinto andar, né? Vendo apartamento de Ipiranga com 2 quartos, uma câmera fria, tap de chope e água gelada em todos os cômodos. Tratar Lierson. Pra você, Tucano, quanto que valeria a pena pra você ganhar? Porque 20 milhões não dá. Eu não sei quanto valeria a pena, porque eu não fiz a conta, mas depois que eu vi esse 289, 289 milhões, eu não consigo me contentar com menos. Porra, se alguém ganha essa merda, né? Não quero ficar por baixo. Eu não quero. Eu quero ser o maior. Recordes estão aí pra ser batidos. Eu sempre penso assim, gente. Dá pra comprar um avião? Então, é esse, então, essa aí, é a armadilha. Aí o 20 milhões não dá. 20 milhões não dá. É. Não, rico é quem tem avião. Rico é quem tem um avião e cheira um avião. Igual o Aerosmith lá. Cara, vendeu um avião pra cheirar pó e depois comprou outro avião. Realmente, quem tem avião é rico, porque comprou, mas o avião, péssimo. Se carro já é um péssimo investimento, avião, então, é um negócio acreditável. É. Nossa, porque é mais fácil você viajar de primeira classe pro resto da vida. Mas aí, ou alugar. Muita... Se você não, precisa. Esse de aluguel sempre cai. Não, calma. Sempre cai. Aviões de aluguel sempre cai. Sempre. Vai pro WhatsApp essa. Sempre, sempre cai. Você pode ver essa galera aí que aluga avião pra fazer turnê, sei lá, morre todo mundo. Mamonas Assassina, time de futebol. O Rick Valens morreu assim também. Eu não confio em aviãozinho, velho. Aviãozinho que tem só duas fileirinhas. Então você teria que comprar um Boeing, né? Não, eu não quero nada. Né? Eu não fecho com avião, não, pai. Eu não gosto de avião, mano. Eu queria Bruce Dixon. É, exato. De outra volta, né? De outra volta. É, de outra volta, pilota o próprio avião. Eu queria ser rico pra caralho pra fazer minhas viagens de navio. Sempre fazer cruzeiro. É isso que eu quero da minha vida. Quer fazer cruzeiro? Eu só quero fazer cruzeiro quando for bilionário. Mas peraí, você vai ser bilionário e você vai ter um quarto no cruzeiro da Disney pelo Caribe? Exato. Aí nós estamos falando, maluco. Compre uma lancha, caralho. Que mané lancha? A lancha não tem o luxo do navio. Eu vou ir do Brasil em Orlando numa lancha? O cara vai ganhar. Se for o iate da Ana Maria Braga, vai, cara. Tranquilo. Então, se você tiver 20 milhões, você vai entrar na fila do Royal Caribbean lá. Quatro horas pra tu embarcar. Quando chega lá, a uma piscina semana. Tá completamente lotada. Não, a piscina é um caldo de cana, né, velho? É. Eu consigo perfeitamente ver o Liesso com 20 milhões na conta numa fila do Royal Caribbean e com birita escondido em garrafa de, sei lá, de condicionador de cabelo. Pagar o all inclusive, né? Não, pagando o all inclusive. Só pra tomar na fila. Ah, então tu vai ter. Tu vai esbanjar. Vai ter all inclusive. É lógico, eu tenho 20k, tio. Ó, 20k se não. Bem 20 que, se bem que no último cruzeiro que eu fui, tava o Oscar e a Sheila Mello. E eles não pegaram fila. Que Oscar? Schmidt? É. Caraca, mas vem cá, a Sheila Mello não pega fila? Não pega. Ela não tem milhão nenhum. Mas ela é famosa, essa que é a parada. Ah, a parada é ser famosa. O bagulho é ser famoso no Brasil. Mano, você não precisa ser famoso. E ela não assim, deve mano. Ter pago o cruzeiro também. Cruzeiro também. Não, ah, não é possível, gente. Não pagou, fez o Instagram lá, tá pago. É, deu uma blogada, deu uma blogadinha e tá pago. Procura no Instagram da Sheila. Peraí, a Sheila Mello. Eu vou achar esse ticket no Instagram dela agora. Mas foi quando esse cruzeiro aí? Foi no fim do ano passado. Dezembro do ano passado. Vamos achar agora, Sheila Mello. E eu tava no bar lá do navio, tomando meu brandy, que eu aprendi a tomar no Red Dead. Aí tô tomando um brandy e de repente tem uma galera dançando lá, fazendo passinho. Nossa, as pessoas foram humilhadas na Sheila Mello, mano, que fita. E aí a Bárbara, aí depois saiu, foi embora. Aí a Bárbara, você viu quem era? Eu, não. Aí, Sheila Mello, tava dançando ali. Não era não tava dançando o Tchan, né, mas... E ela entrou pro lado do Tchan num concurso do Faustão, não foi isso? Nossa, exato, foi tipo... Isso, e foi a última vez que o brasileiro votou certo na vida. Exato. Vocês lembram dessa época aí que tinha isso aí direto, mano? Os caras contratou Marcelinho Carioca pro Corinthians assim também? Sheila Mello tem 4 milhões de seguidores no Instagram. Ah, dá pra pagar um cruzeiro, pai. Aqui, ó. Olha aí o tweet. E assim a dança me leva pra mais um destino. Zook Sailors, é isso? Zook Sailors, mano. Tem aí. É isso? Tem um link aí, Costa o quê? É. Fabulosa. Costa Favolosa. É, isso aí. Aí, pra ela, pagou, tá ali. Tá ali mesmo. Ela ainda botou arroba. Costa Favolosa. Ah, você vai no Costa Favolosa, tá aqui. Só foto de Transatlântico aqui. Foi de graça. Mas ela falou, ela foi honesta. Ela falou aqui, ó. E assim a dança me leva pra mais um destino, né? Exato. Olha aí. Não escamoteou, não. Ela teve que dançar uma noite lá. Uma noite de zumba lá. Ela teve uma noite de zumba lá. Zuc. Quem não dança, segura as crianças. Caralho, mano. Mas aí, o Tucano falou assim, tem que ficar famoso pra ganhar as paradas, então. Mas aí, como você usaria a grana pra ficar famoso? Porque aí você vai ficar, né? Você ganhar dinheiro, não vai ficar famoso se você ganha na loteria. Você tem que trabalhar em cima disso pra ficar famoso. Ah, mas o Lierson? Faz igual aquele maluco lá, caralho, que casou lá, mano. Outro maluco lá, que comprou o carro pro maluco. Caralho. O que tá falando, cara? Caralho, no hospício esse relacionamento, cara? maluco comprou carro pro outro maluco. O maluco que casou com outro maluco. E comprou carro. Comprou um carro pro maluco. Quais são as opções de ficar famoso? Internet hoje, né, mano? Instagram, esse cara aí é famoso e eu nunca vi ele fazer porra nenhuma. É famosinho isso. Caralho, né? O cara tem 1 bilhão de seguidor, o cara não gastou 1 real no casamento, mano. Não sei quem é o cara. Peraí, rapidão. O nosso plano é... Esse programa tá muito confuso pra mim, o tema dele. O nosso plano agora é ganhar na loteria pra ficar famoso e começar a ganhar cruzeiro e navio? É isso mesmo? Esse é o plano do Lierson. É dançar com a... E depois dançar com a Sheila Mello pra ter um tap house dentro de casa. Tem que ficar famoso porque, decuando, se você perder tudo, você não fica pobre, sacou? Essa é a garantia. Você não gasta. Não, pra você ter fama online, hoje em dia, se essa é a parada, você tem que estar próximo de pessoas famosas que te marquem nas fotos. É isso. Mas você, se você tiver muito milionário com 289 milhões na conta... Mas aí você não precisa ser famoso. Você paga a celebridade pra, sei lá, jantar na tua casa. Mas aí você não precisa ser famoso. Aí você compra por do navio, caralho. E põe as pessoas lá e elas te marquem, só convida. Porque com certeza esse Força Costa aí, não sei qual é o nome desse navio, ele tem uma opção VIP que não pega fila de 4 horas, cacete. Se caso você queira ir num cruzeiro maluco com um monte de gente vomitando com salmonela. Mas, de repente, tem como unir as duas coisas, ficar famoso e fazer extravagância, que é levar uma vida extravagante no Instagram. Aí você vira aquele maluco que joga poker lá, o Dan Blitzerian. Dan Blitzerian, exato, Dan Blitzerian. Esse maluco aí tira uma onda da pesada, mano. Ele treina bíceps com a bunda das minas, mano. Esse negócio de ficar postando a nota fiscal da tua conta, sabe qual é? Com milhares de Mas reais. Isso ainda funciona? Tem gente que se atrai por isso ainda no Instagram? Tudo como é que é? Ele posta o extrato da conta? Tem um núcleo, não ele, mas tem um estilo de Instagrammer que é Instagram ostentação e a galera segue. É os reis do camarote, tá ligado? Bota o cartão de visita. Tipo outfit. É. Ah, ele pode assim, entrei na, sei lá... O cara faz uma balada lá. Ah, o cara vai no jantar, mostra a foto se divertindo, tomando banho de champanhe, comendo lagosta e no final mostra lá, gastou, sei lá, $30 mil na conta. É. Foi comer no Nerdret lá, comeu 2 bifes e gastou 1 carro. E aí posta foto. Não, se você for... O Instagram ostentação realmente dá dinheiro. Não, mas pera aí. Como que dá dinheiro o Instagram ostentação? Porque o ser humano, ele quer ter o que os outros têm. Então, os Instagrammers ostentação que tem muitos seguidores, o que esses seguidores querem é almejar aquelas coisas, certo? E aí, quando esse cara tem um público grande, ele vai abrir os olhos de anunciantes que querem vender essa esperança pra essas pessoas. Então ele já não tá pagando a conta. Ele é patrocinado pela Dom Perignon, por exemplo. Então já é um fake, uma nota fake. Fake, né? Não, porque não ele é foi fake. No restaurante e não gastou porra nenhuma. Não, ele gasta. Ou ele pode não gastar, se o restaurante quiser que... Não, ele gasta e depois os cara dá pra ele, caralho. De volta, paga o cachê. Ah, tá. Mas eu acho muito triste, na minha opinião isso, eu acho muito triste você ganhar milhões e ter que trabalhar de qualquer forma. Eu acho... Caraca, se eu ganhar milhões e eu tiver que virar Instagrammer ostentação... Puta que pariu, eu prefiro estar onde eu tô, sério, sem sacanagem. Trabalhando pra caralho, você abre a agenda do Google, parece um campo minado. Caraca, pode crer, né? Eu fico imaginando como deve ser viajar de férias e não precisar filmar tudo. Nossa, deve ser muito bom. A gente já fez isso algumas vezes. Tipo, então... Algumas viagens a gente foi filmar, fazer nerd tour e outras não. Não, eu não lembro dessa viagem, qual foi? Viagem que a gente não filma nada? Cara, eu não lembro viagem que a gente não filmou nada. Que isso, a gente foi pra Nova York no meu aniversário e não filmou nada. Eu filmei, postei lá no GTV. Ah, mas aí você tá... É ostentação. Eu já tô trabalhando nisso. Teve uma época que a gente... Mas era, teve uma época que toda viagem nossa tinha que virar conteúdo. Ah, não, quando era por lei. E assim, eu não estou reclamando dessa vida miserável. Viajar e ter que filmar. Ai, que saco essa vida. Mas o fato de viajar e não filmar é... Não ter compromisso. É bom. Assim, você... Viajar e filmar também é bom. Não, é bom. Assim, eu lembro da gente andando 8 horas por dia em Praga e eu com a mochila de 8 quilos de equipamento nas costas. Chegava moído. A gente com o tempo foi comprando equipamentos cada vez menores pra facilitar. E mais leves pra isso. Mas acho assim, não tô reclamando de estar em Praga e tal, tal, mas tipo, assim, eu seria mais maneiro não ter 8. Ah, eu lembro, eu, assim, de novo, não, eu prefiro viajar assim do que não viajar. Exato, também. Mas eu lembro de ter ido pra Califórnia, pra... Vai bater no selo babaca aí, Léo. São Francisco, tava em São Francisco e a gente foi lá em Alcatraz, né? Uhum. E eu queria filmar pra, né, transformar em conteúdo e tal, e eu não aproveitei a minha ida ao Alcatraz, sabe? É. Eu vi alguns pedaços, tirei umas selfies correndo, mas eu tinha que filmar, e o tempo escasso da viagem lá. Você foi tipo os babaca que vai em show, fica filmando e vendo show pelo celular. É, foi ele tipo isso. Ele não teve a imersão, né? Eu não tive, tanto que eu tive a oportunidade de voltar ao Alcatraz depois. E aí, eu nessa segunda vez, que eu não filmei nada, aí eu curti, porque eu pude ver as paradas, escutar o audiodrama lá que eles têm, pude visitar as celas, olhar e ver de verdade, olhar com meus olhos, né? Porque a primeira vez eu realmente, é isso aí, é o nego que vai no show e fica olhando pela tela do celular. Eu vi o Alcatraz pela tela da câmera, na primeira vez. Preocupado em, eu vou pegar isso, vou pegar isso, vou falar aqui, exato, eu tinha que registrar, então. Mas, não tá reclamando, mas se fazer sem, se você ganhar na loteria, você não vai. Não quer viajar, gerando conteúdo, não quer. Mano, ou você vai e gera conteúdo, depois você vai e foda-se, filma e vai outro dia e você não tá ligando mais. Não, com milionário você já tem uma equipe filmando pra você, você só faz, você só vive. Aí tem uma cambada, 20 pessoas atrás. Não vai, equipe. Mano, se eu sou milionário, eu faço, sei lá, você faz um clone seu pra filmar pra você. Então, mas é a parada que quando você é milionário é assim, o Smith é milionário, certo? Ele só filma quando ele quer ganhar dinheiro, entendeu? Ah. Tipo assim, ele não abre o celular pra gerar conteúdo e se manter relevante. Foda-se, ele é o Smith. É verdade. Ele não é raiz que nem o Jack Black. É tudo fake, você sabe, né, Jack Black. Como assim, como ele é fake? O do Jack Black é. Como assim fake? Não é, aquilo não é o dia a dia dele. Não é, mas ele faz uma coisa mais raiz do YouTube. É porque não tem o dinheiro do Smith, senão ele faria igual. Isso que eu ia falar, meu irmão, é porque o Jack Black, o boleto chega e dói, mano. Não tá no débito automático. Não tá no débito automático. O Smith não sabe o que tá. Tá tudo no débito automático. Bate e consta. Então quando o Smith filma alguma parada, que a gente viu, cara. A gente foi no negócio da Paramount pro Gemini Man lá, e toda aquela equipe que tava filmando, tirando foto, era a equipe do Will Smith, pra fazer o vlog do Smith. Então ele chegou lá. É isso, gente, é isso que eu quero. É. A gente chegou lá, conversou com a gente, ele me notou, a gente tirou foto. Vai ele me notou. Ele me notou. Ele tava com aquela camiseta pra ser notado. E aí, ele fez o job dele lá rapidinho, e não se preocupou em filmar, e será que pegou, qual é o ângulo. É isso que eu quero, ele só fez o bizancene dele, e depois ele saiu, foi embora, a equipe dele que cuidou do resto, publicou, foda-se. Entendeu? E a equipe dele é tão foda que eu apareci no vídeo e os caras me acreditaram. Foi incrível isso. E ninguém falou comigo não, maluco. Ninguém me perguntou nada. Porque eles tinham a lista dos influenciadores que estavam lá, você sabe, né? Eu sei, mas eles correram atrás. Podiam tu não ter botado nada. Eles não correram atrás. Eles falaram, para, mano, passa a porra da lista com os nomes. Mas eles tiveram... Inclusive, a equipe dele aprovou a nossa presença lá, né? Então eles sabiam quem tava lá. Você acha que qualquer um pode jogar perto dos Smith? Eles sabiam, mas eles não sabiam quem era a gente. Eles sabiam, para, mano. Eles receberam uma lista e eles aprovam a lista. Você acha que não tem a foto de cada desgraçado que tava lá? Não, gente. Não, ok, mas eu quero dizer que... Você acha que qualquer site nerd vai pintar lá no lado dos Sniff? Ah, não vai, não. Mas os caras são profissionais. Mas você queria que o cara tivesse te ligado? Você não apareceu no vídeo aqui. Ele podia não ter colocado nada. Fat Guy from Brazil. Podia ter simplesmente eu, o cara genérico, perguntando... Não, mas a parada foi pros influencers divulgarem. Ele, claro que ele quer linkar os influencers. É claro que equipe foda é a equipe do Sniff, cara. Eu sou foda. Porque o Trump, o Smith é um cara que ele usa as redes sociais, mas ele não perde o tempo dele com isso. É isso que eu tô falando. Então tem que ser milionário a ponto. É a pessoa que usa o dinheiro pra ganhar fama e não a fama pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. O cara tá assim: o meu job nesse dia eu vou ter que ir lá nos estúdios da Paramount pra exibir um pedaço do meu filme pros influencers assistirem. E a gente vai aqui mostrar um pedaço, depois eu vou conversar com esse pessoal, eles vão ficar deslumbrados, vão me amar mais ainda. E esse era o job dele. Era só isso que ele tinha que fazer esse dia. Era só ele ser o Will Smith e todo mundo pagar um pau pra ele. Não, o job dele foi esse. Foi ser o Will Smith. Tanto que a gente tava lá no auditório esperando ver o filme. Aí eles começaram a anunciar as pessoas, né? Senhoras e senhores, o Buckenheimer lá. Jerry Buckenheimer. Todo mundo bateu palma. E aí tinha um maluco gritando. Aí depois, senhoras e senhores, Ang Lee. A gente bateu palma lá e... empolgadaço. Aí a gente olhou pro lado. Era o Will Smith. Ele tava sendo o mesmo. Esse cara é da hora demais. Eu acho esse cara um cara da hora, mano. Da hora. Aí quando ele entrou, ele não fez, claro, né? Mas aí a gente fez, né? A gente ficou lá. E aí ele fez lá a apresentação deles, falaram do filme, acabou isso, a gente viu um pedaço do filme, depois ele foi lá e conversou um pouco com a gente. Esse era o job do cara do dia. É. Chegar e fazer esse trampo, depois voltar pra casa dele, vender água, essas coisas que ele faz. Uhum. É porque tem a água do Smith, tem, né? E aí ele falou assim, como é que eu vou ganhar mais dinheiro com isso? Eu vou pegar, contratar uma equipe foda que vai me acompanhar, vai filmar, vai editar, vai botar no YouTube e eu não vou nem saber que isso aconteceu. Isso é que é a parada foda, entendeu? Uhum. Exato. Ele é um Instagrammer e um YouTuber, ele nem sabe disso. Ele paga pra alguém fazer isso. Essa é a parada que eu tô falando. Ah, entendi. Ô, gente, qual é... Não, qual é a da água do Smith? Sério. É o suor. É as, são as lágrimas e o suor do Smith. É isso. É, ele tá vendendo isso. Sustentável, etc. Não é só a água da não, torneira, caraca, cara. Como assim? É isso, essa água vem da onde? É sustentável. Sei, sustenta ele... a família dele. Ele fala que tudo é sustentável. A embalagem é sustentável, a água é saudável, e sei lá o quê. Então, mas aí a embalagem é BPA free? Tem é tudo ser. Free, é tudo... Ah. Sabe quando o Smith vai chorar no, nos filmes e ele não chora? Ele fica só com uma lágrima gigante, eterna, no, e ela fica brilhando e tremeluzendo. É. E, então, isso é a água que a gente bebe. A gente tá falando muito dessas empresas dos famosos, né? Tipo, sim. A gente falou do... O cara ficou milionário, e... café. Tipo, e o Will Smith tem a... Just, o nome é Just Water, o nome da... Ah, o Hugh Jackman tem o café Laughing Man, que é muito o nome de quem é milionário, né? Rindo à toa. O cara que tá rindo à toa. Oi. Tô vendendo café rindo à tua cara. É isso que ele tá dizendo. Aí o Ryan Reynolds tem um gin agora. Gin que é bebida moda em São Paulo, porque não engorda, não é isso? Segundo meu pai e o médico dele, é isso. Pode tomar à vontade. Chama a Aviation. O George Clooney tem tequila. Tem tequila. Casa Amigos. E agora o Bryan Cranston e o... É, perfume todo mundo tem. Todo mundo. O cara fica famoso. Tequila, eu não sei como a gente não tem perfume. Sério, todo mundo tem perfume. Perfume de nerd. Sei lá, faz um perfume com cheiro de Cheetos, caralho. Sebo, cheiro de sebo. Cheetos bola. Que nojo. Os caras do Breaking Bad tem lá os dois amigos, que é a tequila de mescal. É deles ou eles fizeram só o lançamento? Ah, eu acho que nada é... Os caras, acho que não, eles são sócios. Eles não são os donos, não, duvido que eles fiquem... Que caras? O Bryan Cranston e o Jason Pinkman lá, o menino lá. Os atores. Isso, eles são sócios. Eu duvido que eles sejam donos sozinhos, que eles tenham ido no México e achado a fazenda de mescal, se apaixonar por tequila. Eles falam, essa é a história que eles... Mas é essa história do vovô de Leto também, né, cara? Tem alguém que fala assim, aí, Bryan Cranston e Jesse Pinkman, vamos fazer uma tequila? Vocês falam que é de vocês, blá, blá, blá, vocês são sócios, vocês vão ser donos de fato, mas o que eu preciso de vocês, é isso que o cara fala, o que eu preciso de vocês é a marca. Então, quando o George Clooney tem lá o Casa Amigos, é a tequila dele, ele não virou plantador de tequila, cara. Não, eu acho que ele faz ele encher a cara. Conta uma história de que ele começou a pesquisar. Mas todo mundo conta história, mas isso também eu conto aqui. Ah, é claro que ele foi pesquisar. Mas o George Clooney vendeu, tô vendo aqui. Já vendeu. Ele vendeu por $1 bilhão. Tomar no cu. Olha. É assim que você fica milionário, amigo. É assim que fica milionário. Não é jogando na loteria, não. Todos esses, eles têm esses produtos com o nome deles e tal, mas é porque eles são famosos, não é porque eles são ricos. Não, exato, exato. As gêmeas Olsen, elas têm muito mais grana dessa empresa bilionária delas do que de fazer papel. Caraca. Que empresa milionária que as gêmeas? Elas têm uma empresa, elas vendem parada da, quer ver, ó, The Row, o nome é... Tem desde 2006. Elas viraram aqueles elfos de cabelo espetado que tem carro de noia. Ah, até roupa? É roupa, é fashion, essas coisas. Aliás, são muito doido. Os trolls, o cara tá falando dos trolls. É, tá ligado? Elfo louco que tem carro de noia. Enfim, elas têm muita grana disso. Mas elas têm o quê? Você não falou. Roupa, é fashion, marca, roupa, essas coisas. Marca. Então, mas elas usam... Qual é a marca? Eu achei que elas tinham uma marca de planner, sabe? Então, mas a parada é, todos esses famosos, eles ganham dinheiro com empresas como? Eles usam a celebridade deles pra impulsionar a marca, mas eles não é só ser famoso, ele tem que ser famoso, assim, a sua fama tem que te servir pra alguma coisa. Se você tá vendendo roupa, bebida, não sei o que lá, você não tá comprando isso só pra ser famoso. Você quer ser famoso e bem sucedido, entendeu? Porque ninguém compra nada McAfee hoje em dia, maluco. Como não? Compra sim. Só o antivírus. Alguém já comprou, não, cara. Não, mas o McAfee, não é antivírus, o McAfee é o contrário. Ele, não, ele ficou famoso pela história bizarra. Porque ninguém sabia, nego. Conhecia o produto dele, mas ninguém conhecia ele. É, exato. É. Ele não era famoso. A gente tem que dar um jeito de vender a gente pra alguma marca, entendeu? É isso. Ou matar o vizinho. Não. É, vocês têm que, então, agora é plantação de café, gente. É, a gente tem que virar o cara do café. Tem que fazer o café Los Nerds. Cara, o Azaghal e o Jovem Nerd, pra quem não sabe, estão malucos no negócio de café. Foi a Bazinha, né, a esposa do Tucano. É a engenheira barista. Ela tá acumulando achievements. Engenheira barista que introduziu o café... Na vida desses dois nerds. Eles estão malucos. Café é maravilhoso, cara. Café especial. Agora eu faço o cappuccino caseiro. Jamaica, sei lá o quê. Eu sou louco pra tomar aquele café lá do bicho que gente, que rápido, come, rápido. Caga, olha, caga o bagulho. Não, esse aí é uma merda. Esse aí é uma merda. É do Jacu, o Jacu Bird. Isso aí é uma merda mesmo. Comer cocô. Não, mas isso aí é palhaçada. Algum cara foi muito esperto dizer que o café ficava bom depois que o bicho cagava. O problema é que como ele não tem nenhuma obrigação de dizer que... É 100% Jacu, né? Que é 100% Jacu, e se ele não tem obrigação de ter, sei lá, 20% ou 30%, então pode ser não ser nada. Nunca se sabe. Ser 0,001%. Pode ter um grão de um grão que saiu do cu do Jacu. Se tiver um que só tenha um grão cagado, é o que eu vou comprar, porque eu acho asqueroso você tomar qualquer coisa cagada. Sério. Então que tal não tomar com nenhum grão cagado? Eu não tomo café cagado. É. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Gente, é café de verdade, tá? Porque vão achar, por causa do histórico de Nerdcast, vão achar que eu servi café de artista aí pra nos mantemos aí. Ah, vou achar. Mas eu falei que é a Bazinha, não falei que era você. Se fosse você, seria o café de artista. café. Estão malucos, vocês têm que ter a plantação de café, porque eles realmente estão... Eu tenho que ter. No mundo do café. Então, eu não preciso ter plantação de café, nenhuma loucura dessa. Eu preciso ter um sócio que tenha o café e que coma e caga o café e faça o saco de café. E eu só preciso contar uma história maluca. Então, não tem um brasileiro que tá fazendo maior grana com o café cagado por um passarinho? Acabei de falar essa porra aí, puta que pariu. É o Jacu Bird. Ah, eu pensei que vocês estavam falando do outro, gente. Tem um gato. Outro começou com gato. Aí o cara do... Gato? Era o gato que cagava. Não é possível isso. Não era gato? Não, é um outro bicho. Gente, eu vou dar uma dica aqui. Não comam nada, nem bebam nada que foi cagado. Sem sacanagem. É o germe. Gente, é a parada. Vocês já viram o Bear Grylls bebendo merda de elefante? É a parada mais escrota do mundo. Caraca, cara. Aquilo é surreal. Churume de elefante. Mas o cara, ele ficou milionário tomando cocô de elefante. Mas olha só. Não, gente. É porque ele foi o primeiro, André. Então, o que eu tô falando é o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar, todos nós aqui temos alguma celebridade, alguns mais, outros menos. A gente pode pensar em usar isso como essa celebridade maravilhosa aí, pra usar ao nosso favor. Mas como vai se chamar o seu café? Só café. Só café. Igual o Will Smith, né? Just Water. Pode ser qualquer nome, a tequila chama Casa Amigos, é qualquer merda. Então, tem que ver, sabe? Pode ser, vou dar o nome. Qualquer borra de café. Qualquer borra de café. Borra? Não, gente. Qualquer borra café. Porra, whatever. Qualquer borra café. Café, qualquer borra. Exato. Ah, porra. Caraca, excelente. Me serve qualquer borra. Não, mano, é qualquer borra. Tem que ser 100% Arábia, cheia das palhaçadas. Uma borra de café, pronto. Não é qualquer borra, café não. Café da borra. Olha só, a gente podia lançar o café que é cagado pelo papacu da bunda gorda. Caralho, que história maravilhosa que seria, cara. 100% papacu da bunda gorda. E tem o premium também, que é 100% papacu da cabeça roxa. Eu achei um lugar onde eu poderia ficar absolutamente exilado. Achei um castelo nos arredores de Edimburgo que custa só 4 milhões e 800. Euros? Euros? Não, reais. O quê? Ah, então o castelo não é possível. É, 40 mil metros quadrados. E olha só que irado. Ele tem uma torre, tem dois quartos na torre, e tem um apartamento com três quartos duplos. Isso quer dizer que você não pode levar muita gente pra lá. Não entendi nada. Vamos voltar. Peraí. Você achou um castelo em Edimburgo por 4 milhões? Então, o Tucano tem o sonho de se isolar do mundo. E eu acho que você não precisa de milhões pra isso, na real. Você pode fazer isso com pouco dinheiro, na verdade. Não, mas eu tô olhando aqui o nome do Bonaly Tower. É que ele quer fazer isso medievalmente, né? Não, eu quero, porra, com estilo, em cima daquela torre ali, ó, no final de tarde, com... Mijar da torre, né? Não, aquele copo grande é de quê? De um copo de conhaque grande, de gola rolê, olhando o pôr do sol. Conhaque? Eu queria ver esse Tucano. Ah, se bem que é na Escócia, né? Eu teria que tomar uísque, obrigatoriamente. Pois é, isso que eu ia falar. Pois é, tem que ser uísque. Nada de conhaque. Mas de gola rolê? Não, tem que ser aqui de hobby, né? Hobby de seda que acaba na virilha. Ia fazer stories e aí fala assim, me julguem. Tucano, você não precisa ficar tá de milionário quilt pra viver isso. Vamos pra Escócia fazer um nerd tour. Olha aí. Gola rolê. Nerd tour, gola rolê. Não, nerd tour quilt, né? Eu vi Airbnb, a gente pode fazer isso possível mesmo. Tem castelo pra alugar. É barato. É barato? O que é barato pra você que agora é dono de hamburgueria, milionário? Pois é. Eu ainda não tenho meu café ainda pra poder alugar castelo. Não, é barato assim, dá pra pagar. Porra, mas aí eu consegui, fiz o nerd toda a minha vida. Hoje eu estou aqui, virei chapeiro na praia. Dá pra pagar. O que que é dá pra pagar? Dá pra pagar, mas depois dá pra viver? Fala valor. Quanto é que custa a diária no castelo aí? A gente pode organizar a excursão também. Se a gente quer se fuder, vamos... É isso. Não, mas aí a parada de se isolar, fudeu. Não, eu antes se isolar. castelos pra alugar aqui. A gente tá muito louco. O cara tá no caminho... Não. Antes de você continuar, eu tenho que dizer o seguinte. O cara tá no caminho certo em ser milionário quando o mindset dele é achar um site que tem castelos para alugar. Tá no caminho certo. No caminho certo você tá. Gente, olha só. Vê se eu tô sonhando muito. É um castelo na Escócia pra 14 pessoas em 6 quartos. 14 pessoas em 6 quartos, alguém tá dormindo com homenagem aí, já garantido. A minha ideia é nem botar 14 pessoas, cabe 14. 14 é num carnaval, tal, não sei o quê. Quantos banheiros que... Peraí, quantos banheiros? Que castelo é foda, né? 5 banheiros, eu falei 5 banheiros. Mas é castelo de pedra? Ou é esses castelos que parecem uma casa gigante? Pedra, é castelo de pedra. Lógico que não é o castelo de Caerphilly, é um castelinho. Não, mas o castelinho tá bom. 14 é de pedra. Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Então, não, né? Não tem, né, gente, com pedra? Custa 3 mil reais por noite. 3 mil reais pra 14 pessoas? Porra. Então, velho. Porra, noite. Porra. Porque você não vai ficar uma semana num castelo também. Não, mas tem que ficar uns 4 dias, né, pra valer. Mas aonde é? Porque ele tem que ser... O ideal é que ele seja o central pra gente ir e voltar pros outros lugares. Vamos ver. Réveillon no castelo. É realidade. Ô, gente, vamos fazer essa excursão. Botei pra 10 pessoas. 10 pessoas dividido por 3 mil dividido dá 300 reais por cabeça. Não dá? Dá fácil. Dá. Olha aí. A gente ainda não ganhou loteria, mas já tá gastando. Já tá gastando. Mas vai gerar conteúdo. Olha aí, Will Smith. Ficar uma hora de Edimburgo. Gente, okay, vai gerar isoladinho, conteúdo. Ok, isoladinho. Não, mas eu não quero... Ah, só a gente já dá uns 10. Não, é isolado, mas você tá a uma hora de Edimburgo, é tranquilo. Mas aí o problema é que sou eu pagando tudo, né? Não. Não é você, o Tucano pagando, o Burgueria pagando, o Jovem Nerd, você e o Lierson. Já deu. Eu faço um churrasco, tá bom. Eu levo a água, né? Eu levo a água. Água filtrada. Você viu isso no Airbnb ou existe um castelo Airbnb? Castle B. Castle B&B. Porra, velho, achei legal a saída do castelo, hein, velho? Eu também, já tô querendo... Hype aí. Vamos se isolar, tomar uísque. Ah, é um castelo maneiro. Tá falando, velho. Ó a cama, vai botando pra frente. Aquelas camas que tem telhado, velho. Cama de telhado. De príncipe. Deixa eu ver, cadê a cama? Olha aí, cara. É tudo bem, né? Por dentro ele é bem moderno. Por dentro ele é bem moderno. Olha a cama! Caraca, a cama com telhado. É a cama com de príncipe. Nossa, é louco demais, Trutz. Trutz. Quando vai ser? Vai ser já. Acho que você pode começar a organizar, que você é bom de roteiro de viagem. É, você é bom. Porra, dá pra nós assar... Oh, imagina assar uma carne no castelo. Que BR, mano. A gente caça, né? Caça a carne antes de... É, tem que caçar no bosque e trazer o viado nas costas, maluco. Que olha só, eu acho zoado matar bicho de bobeira, sabe? Ah, vou ali matar um bicho à volta. Mas pra comer? Mas se a gente for comer ele gente, de fato... Gente, eu não vou matar bicho nenhum. Carne no açougue, gente. Não tem que matar ninguém. Eu não vou matar ninguém também. Eu tô suave de matar alguém, mano. Eu também. Eu tô suave de matar alguém que já matou? Mano, é bem louco. O bagulho é bem louco mesmo, mano. Vamos, gente. Vamos realizar o sonho da gola rolê do... Mas pra Escócia, tu devia ir de kilt, não de gola rolê. Olha só, presta atenção. O Lerço tá fácil, é só o filtro. O Tucano já tá mais caro. É, o Lerço... Agora, próximo sonho. Eu quero saber o sonho da portuguesa. Ah, o meu é caro. O meu é que tem que estar milionário, tem que ser 280 e poucos milhões. Aí eu ganhou na loteria do amor, se fudeu. Vai. Pois é, né? Sorte no amor, azar no jogo. Não vou nem jogar na loteria. Qual é o teu? Meu filho, o meu sonho é sair pelo mundo ficando nos melhores lugares, nos melhores hotéis e spas, e comendo os melhores restaurantes. Tudo, é só, isso é vida de blogueiro. Não, é a vida que tu tem já. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.